tonight there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Oh, I feel it tonight, there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast, o seu momento de diversão e entretenimento semanal. Eu sou Edu Sasser e junto comigo aqui um elenco de altíssimo gabo e elegância, começando com ela, a mais, a top modelo, Benja Guerra. Vim buscar minha terceira metade. Será que está entre vocês? Mas nós já somos um quadrisal, amiga. Ai, amigo, mas eu tenho um marido, eu tenho que incluir ele também, né, nesse negócio. Meu Deus, que putaria é essa? Já são cinco. Nossa, pessoas. Cinco? Ah, que delícia. The more, the merrier. Quanto mais, melhor, estão dizendo, né? Não é? Vocês são todas as ativas, né? E eu sou a passiva, quê? Ah, amiga, você é meu marido, tá? Pode ser que ele... Quê? Ai, eu amo. E também temos ele, Léo Oliveira. Se eu tô num quadrisal com dois gays e uma bi nesse podcast, é porque sou bissexual heteroafetivo. Que? Uma salva de palmas, né? Pra heterossexualidade. Uso calcinha. Ai, meu Deus. E por último, mas jamais menos importante, ele, Márcio Zanon. Ai, gente, pra mim o que falta pra vocês é ir procurar um emprego, né? Olha aí. Pra mim, gente! Que vacilo, cara. Oi? Tudo oi? Que eu tenho pra oferecer é amor. É, eu pagando Uber pra você pra festinha. Oi? Comidinha. Comidinha. Genéfica sempre na moda aí, né? Pagando. Exato. Aliás, falando, já que você falou de Genéfica, né? Eu mandei pra Zanon que Genéfica postou um TikTok super misterioso que ela tinha mudado o visual, e aí todo mundo ficou assim, meu Deus, não acredito que você fez. Aí aparece Taylor falando, Mikaela, todo mundo assim, passado, chocado com a mudança de Jen Affleck, né? Aí eu e Zanon pensando assim, meu Deus, a mulher raspou a cabeça, né? Agora tá careca. E aí a gente viu o story, o TikTok seguinte dela, é porque ela voltou pro cabelo dela original, que é castanho. Não. Mudou de água pra water, né? Poxa, obrigada pelos mimos, hein, Jana? Tirou a calcinha e ficou só de calcinha. Porque até o corte é o mesmo. Ela só realmente mudou a cor, gente. E aí, quem que você acha que também foi pintar o cabelo, que é uma vagabunda invejosa? Quem? Quem? Quem, Amanda? Dei. Não. Whitney. Quem é a invejosa? Não fala. Eu já falei, mas ela não ouviu, ainda bem. Ah, não sei. Fala. Quem é a mais invejosa do grupo? Mano, não sei, não lembro desse pote da invejosa. A Demi é mercenária. É. Ah, tá, verdade. Porra, a Whitney, falou. Whitney. Quem? A Whitney. Ah, verdade. Ela pintou também? Pintou. Tá bom. Ela jura que você é top 2, né? Pois é. Aí todo dia ela posta um vídeo com aquele marido boiola dela lá, ensaiando com o nosso dos famosos. Eu amo o marido boiola. Ai, mas ele é o querido, né, gente? Ah, ele é muito querido, gente. Ele é o seu direto, né? É, eu amo. Mas, menino, vamos fazer aqui um bloco de notícias e amenidades Redux, né? Aquele assim, ó, só que é vapt-vupt. Começando com a grande notícia que mandei para vocês hoje de manhã, né? Que nossa avó, grande Lavoie, vai estar no Dança dos Famosos britânico, né? Que é o Strictly with Dancing, se eu não me engano, né? Aí vovó vai estar aí prestigiando, mostrando que tem samba no pé, né? Tudo. Vamos torcer para dessa vez ela não ser roubada, né? É. Ai, se Deus quiser, né? A gente vai ter que dançar, é uma senhora. Uma senhora com 3 anos. Uma senhora! Mas a senhora também é uma senhora e tá aí dançando toda semana, então... É verdade, E na semana que vem a gente vai ter o Meet the Queens do Drag Race UK, né? Vamos ter aí o Meet the Queens. Estou ansioso. Você vai assistir? Ah, você assiste o UK, né? Eu assisti o UK do ano passado, né? Última, né? Olha aí. E o que? Foi o único que eu engajei, né? Foi boa a temporada, né? Aí você conseguiu engajar, né? Foi ótimo. E é também porque a diferença da energia da RuPaula no UK é diferente, né? Porque ela gosta de estar ali. Aí ela é quase uma britânica. Ela finge bem, né? Ela já tá animadíssima. Se bem que agora ela tá a rainha do TikTok, né? Cada dia fazendo um TikTok diferente. Então... Né, minha? Se joga no chão e dança, os ossos devem estar tudo esfarelando. É isso. Ou deu uma dobrada na dose do calcitran, né, menino? Menino, quem arrumou um emprego aí, né? Mais um, né? Porque ela vai estar na nova temporada de Paradise. Shailene Woodley, né? Shailene Woodley aí. Entrou pra... Vocês lembram que há um tempo atrás eu tinha falado que Lindsay Lohan ia fazer uma série, né? No Hulu, chamada Count My Lies. E quem vai ser aí o parzinho de Shailene, mas não parzinho romântico, né? Parzinho de atuação. Vai ser de Lilo, né? Vai ser Shailene Woodley. Tô achando juntas. Exato. Não. Assim, tudo pode ser, né? Porque a trama da série... É aquela, né, que Shailene agora vai ser uma mentirosa compulsiva chamada Sloan. E aí ela vai trabalhar na casa de um casal que aparentemente é a vida perfeita, que é Lilo e um homem lá, que eu não sei o nome, o ator, né? E aí ela vai descobrir que esse casal são os piorais, né? E aí é isso. Então... O que isso tem potencial de ser uma bosta? Que isso? Ai, mas verei, com certeza, amiga. Amiga, a gente também... Afinal, é Lilo e Shailene Woodley, né? Pois é, não é todo dia que a gente vai ter isso na TV. Exato. Pelo amor de Deus, preciso muito. E a sexta-feira é muito louca com Divergente, né? É isso. Uma sexta-feira Divergente, né? Finalmente, né? Finalmente a série de Divergente. Porra, até sexta-feira muito louca teve continuação de Divergente. Que louco. Que você até o podcast de Maze Runner antes. Uhum. E história de faculdade também. Sim. Jogado musical. E como é a série? Elleworld. Menino, uma surpresinha aí que saiu agora à noite, né? Porque a NBC vai fazer uma temporada na TV aberta de The Traitors, né? Porque a gente tem no Peacock, né? As temporadas de The Traitors, inclusive temos aí em breve a temporada 4. Mas eles anunciaram que vai ter uma temporada na NBC. E que vai ser apenas com Anonymous, né? Ninguém pediu isso. Vai ser só com Anonymous. A gente tava muito mais feliz com os celebs, os Anonymous a gente não liga. Né? E porque lá na Inglaterra é tudo com Anônimo, né? E eu não engajei em nenhum momento com o Detroiters britânico, talvez por isso. Mas o Alan Cumme vai apresentar, né? E ele provavelmente vai estrear ali no verão do ano que vem, depois que a gente já tiver visto a temporada Celebridades do The Traitors. Então, ano que vem teremos pelo menos aí duas temporadas. E se vocês quiserem se inscrever, vocês podem se inscrever no site thetraitorsus.com, né? Corram. Vocês podem se inscrever aí. Corram, né? Pra fazer e serem os novos traidores ou faithfuls, né? Aliás. I'm forever yours, faithfully. Falar em reality, né, menino? A temporada nova aí do The Amazing Race, né, temporada 38, que estreia agora em setembro, vai ser com ex-participantes do Big Brother, né? Eles escolheram aí... Mas eles foram no limite? É, vai ser, e aí, tipo, a dupla vai ser um participante do Big Brother e uma pessoa da família. Né? Ah, Carol Peixinho. Isso, só que eu tava reparando, eu tava vendo a lista, né? Eu tava reparando que eles pegaram muito do Big Brother 18 pra frente. Do Big Brother 25, que eu acho que foi o último, deve ter umas 3 ou 4 pessoas, assim, bem, bastante gente. Porque depois do 21 não tem mais, né, amigo? O quê? Do nada. Juliette foi vencedora. E ódio. E é isso, menino. Encerramos aí o nosso bloquinho Redux, né? Extreme, de notícias e amenidades. Tá tudo super gostoso. Vamos já entrar de cabeça na nossa pauta, né? Que é isso que a gente quer, é isso que o Brasil quer. Uma semana de notícias só teve isso. Uhum. Você não vai anunciar o álbum? Que álbum? Da grande showgirl do momento. Ah, é, Taylor Swift veio aí, né, menino? Não vai falar do perdão que Demi concedeu? Não, por favor. Taylor Swift revelou aí no podcast de seu namorado, né, Travis Kelce, o seu novo álbum, né, The Life of a Showgirl, aí, que vai chegar, se eu não me engano, 3 de outubro, né, se não me engano, 3 de outubro, e a música título é uma collab com Sabrina Carpenter, né, Sabrina Carpenter aí. E a melhor foto do álbum não é capa, né? Ela fez 17 capas, mas não usou a melhor foto em nenhuma dessas capas. Aí a capa principal é, parece que ela tá uma bosta boiando na privada, assim, ó. Eu vi um post do Gringo Dictionary zoando a capa, assim, ó, eu vendo o cocô ir embora e tá a capa na privada. Gente, a melhor foto é que ela tá com as pernas para jogo, com a bunda estourando de enorme, ela não usou de capa. Exatamente. E aí, menino, eu amo que logo que ela anunciou, né, antes, quando teve lá a contagem agressiva no site, pessoal não, começou a procurar, né, as teorias, né, ah, porque a porta que aparece no número de karma no final da Eras Tu é a mesma porta que tá no site agora, e que quando ela passou num story tinha uma placa com A12, que era 12 de agosto, que foi... Que é Taylor Swift 12. Eu falei, meu Deus. Povo com tempo também, né? Nossa, povo, gente, é o fã de Taylor Swift é um pouco desocupado, né? Um pouco é muito engajado, cara. É, né? Meu Deus. E emocionado também, né? Foi só uma capa, gente. Tem uma foto muito bonita, claro, mas assim, você não sabe nada. Porque também na era passada, eu tava esperando um grande músico, a estética do álbum, né? Nossa, vi umas músicas só de vagabunda, vai ser tudo. É umas músicas chatas, enormes, com umas letras insuportáveis. Ah, mas a setlist desse já tá prometendo ser chata pelo título, que é tipo, papai não sei o que, filhinha tal, eldest daughter, father figure. Cancelada, né? Cancelada. Elizabeth Taylor, o destino de Ofélia, uns negócios assim que eu falo, gente. Assim, eu não sou Swifter, mas eu gosto da mocinha, então eu vou esperar pra dar uma ouvida no álbum. Né? Não, eu também vou. Eu fui com essa semi-expectativa pros poetas torturados e eu não consegui terminar o álbum. Calculo. E eu acho que eu tenho o Deluxe, não tem? Desse álbum? Tem o Deluxe, com eu escutei, músicas. Filho, eu fui guerreiro, eu não lembro de uma música. Amiga do céu. Eu só lembro da Fortnite, porque tinha o menino lá, o... Qual que foi? O antes desse foi o Folklore, né? Foi o Folklore, não, também foi o Evermore. Não lembro de nenhuma música. Evermore. O Folklore, esse também não foi lembro. Foi Midnight, eu não sei, sim. Ah, é verdade, Midnight. Midnight é grande hit, Anti-Hero, Karma, gosto. Grande hit, não lembro. Eu acho que a última música que eu lembro dela é de Reputation. É, e tá realmente distante, amigo, porque depois deve ter uns 17 álbuns depois disso. Aí, fora essa gravação. É, eu vi no site X o pessoal falando assim, ai, por que esse negócio da indústria? Por que não dá tempo de maturar um álbum, lançando um álbum a cada ano? Fala, gente, e a Rihanna que lançava 2 álbuns por ano na época que tava produtiva? Eu, hein? Sai fora. E vocês querem maturar o quê, gente? Então até hoje anotando o significado de letra? É, deixa eu trabalhar. Um ano dá tempo, dá muito bem tempo de escrever um álbum, gente. Que isso? É só você inventar assim, um álbum com 35 faixas aí, realmente. Eu acho que pra ela teria sido bom um descanso da imagem mais longo, assim, mas a bicha é viciada em trabalhar, né? Capricorniana, provavelmente. E outra, ela não deve nem mais querer cantar essas músicas chatas, né? Quer mudar um pouco as músicas, né? Ah, mas o povo ama. Tanto que ela falou, né? É uma nova era, gente, pra deixar as outras eras com Deus. Quero, né, muito que ela esteja transando muito com esse homem. Ela só ela tá transando muito, ela tá dando muito gostoso pra ele. Com nossa, então vai vir só música de piranhagem, é o que eu quero. Amiga, ela chamou a Sabrina Carpenter pra cantar com ela a música da piranhagem. É, ai, vai ser tudo. Aí eu vou falar artista. Ela tá mamando muito aquele homem. Né? Gente, assim, eu acho... Eu não sou muito fã da Taylor, porque eu acho muito chata, mas acho um casal muito legal de ver junto. Eu acho que eles combinam bastante. Eu fiquei bem feliz, assim, e dá pra ver, né, obviamente, por tudo que eu vejo de entrevistas e tal, que ele admira muito ela. Amiga, ele é muito cadelinha dela. Ele paga muito pau pra ela. Até na entrevista do podcast, né, que ele fala, não, porque ela tava fazendo a turnê, fazia às vezes 4-5 shows na sequência, mas arrumava tempo de ir pro estúdio, pra escrever. Ele paga muito pau pra ela, muito pau. E o cunhado dela também, né? Paga muito pau pra ela. Eu amei que ela falou assim, eu vim anunciar aqui porque eu sei que o público, meu público-alvo é o público do futebol. Eles estão loucos pra saber que eu tô lançando um álbum. Aí eu falei, achei loba. Mas assim, eu acho que... Sim, que ela seja feliz, entendeu? Traga muitas alegrias. Exato, ela já é uma mulher de 35 anos, entendeu? Então acho que ela tem que fazer o que ela quiser mesmo. E eu fico muito feliz desse relacionamento dela com o Travis. Eu acho que ele trata ela bem e ele paga pau pra ela pra caralho. E é isso. E aquele negócio, se a gente for ter um homem, a gente é pra ter um homem que pague pau pra gente pra caralho mesmo. Entendeu? Sim. Que pague pau e pague a conta, né? Uhum. Também. E que dê pau. Exato. Eu acho que ele faz tudo isso pra ela, amigo. Não, pagar então, conta é um pouco. Eu acho que quem paga a conta é ela. É, que afinal ela tem bem mais dinheiro que ele. Uhum. Ah, com certeza. Não sei como é que o futebol tá pagando, não, mas eu acho que é menos que a fortuna dela. Ah, não, mas ele deve ter um dinheirinho, né? Uns 2.000, assim. Limpo. Ah, com certeza ele passa no Flash. Vai levar. Será que ele parcela? Ah, com certeza, faz um crediário. Vai todo mês. Carnê do Casas Bahia. Todo mês pagar a Casas Bahia. Porra, com certeza. Né? Eu amo. Ai, ai. O Pix dele deve ter um limite de uns 1.000 reais. à noite eu acho que só uns 600. Assim. É. Eu acho que ele pagou o morango do amor pra ter de boa e não ficou pensando que tinha que comprar outra coisa. Ele fez, amigo, né? Ele cozinhou o morango. Amo. Ah, gente, aquele homem não tem cara que sabe fazer nada. Que isso, tadinho. Um exemplo aqui, humilhou. Gente. Ele paga muito pau pra ela. O melhor é pra ele, ele é muito fofo. Você vai falar da reconciliação de Demi e os Jonas Brothers? Não, não vamos falar. E ó, já estou, ó, vou lançar uma previsão. Vamos aqui. Querer falar também da briga Ivete e Grupo Clariou também? Sim, importante. Ó, vou lançar uma previsão que eu vou jantar. Eu vou lançar isso, vou jantar, hein? Próximo álbum de Taylor. Vai ser álbum pra criança, porque ela vai ficar grávida desse homem no próximo. Ah, tomara. Do nada. Taylor só para baixinhos. Amiga, ela já tem 35 anos. Ela já tem 35. Vamos mas ela lá. Tem gatos, né? Ah, existe uma coisa chamada relógio biológico. Mas se ela não quiser ser mãe? Não, se ela não quiser, tudo bem. Mas eu não acho que ela não queira ser mãe. Ela não quer de mãe, não. Aquela, julgando. É. Também acho que não. Não, eu acho que ela quer ter vários telinhos. E vai meter uns 2, 3 seguidos, viu? Eita, pô, é mormon. É a Rihanna branca. Mãe não trabalha, amigo. Você vê aí Rihanna, Katy Perry, tudo feliz. Menina, vai lançar o Someday I Will Understand, igual da Britney. Vai sim. Vai sim. Eu amo. Mas já que o Leoz faz tanta questão, deve ter. Não, tava brincando. Deus, né? É uma reconciliação que nunca foi realmente uma briga, né, gente? Então, eu vi Nath, né? Nath, nossa grande fonte de notícias de Demi, falando assim: gente, a terapia deve estar muito em dia, porque nunca queria perdoar. E aí eu fiquei, mas perdoar o quê, gente? Ela não ficou de boa com o que ela namorava, o Joe, até cantou na banda dele e tudo. Então, assim, só que aí se afastou de Nick porque teve duas overdoses, grandes coisas. É, acho duas que... overdoses? Ou três. Ou quatro, né? Uma, gente. Não, Demi teve muitas. Ela quase morreu duas vezes, pelo menos. Nossa. Eu acho que é separate ways, né, gente? Porque se você for analisar esses artistas Disney, nenhum deles é melhores amigos, né? Miley Cyrus, Selena, Demi, Jonas Brothers, não são essas coisas. A nova geração, que é a Sofia Carson, Dove Cameron, são mais flopadinhos... Eles são mais amiguinhos. Mas essa primeira geração Disney Channel não são amigos, não, gente. Nunca foram. Mas, gente, vamos lá. No máximo, Vanessa Hudgens e a menina lá, Ashley Tisdale. Chapei. Mas é porque é amigo de trabalho, né? Colega de trabalho. Acabou o trabalho, vida que segue. É, tira um almoço ali. Nem as Ruge estão mais juntas. Mas só o exemplo que dá. O exemplo bom. Nem as Ruge também. Nem os Trisais de terceira metade, né? Pois exato. É, loucura, né, gente? Poxa. E também tivemos uma disputa aí jurídica que tá acontecendo, Glu Clariou e Ivete Sangalo, né? É, gata. Esse grande mousse ainda. Já tinha rolado antes, né? Na verdade. Isso aí tá. Ah, é? Teve algum desdobrar? É, porque essa notícia, ela não é de agora. Eu acho que rolou algum. É porque a Ivete gravou o álbum, né? Sim. Agora ela gravou e postou, né? É, que ela vai fazer essa turnê, Ivete clareou, e aí o grupo clareou falou assim: como ousa usar clareou, sendo que nós somos o grupo clareou? Nós temos registrado o grupo clareou. Somos o dono da palavra clareou. Exato, o jurídico falou assim: mas vocês são dono da marca Grupo Clareou. Agora, outra coisa clareou, é isso. Eu não posso mais usar a palavra. Agora, mas vocês sabem que rolou essa barra no, na briga de Anitta com o remédio Anitta, né, de Vengo. Sim. Ah, rolou também? Rolou, porque a Anitta ela pegou uma grafia, um T só, né? Uhum. E o remédio de verme é 2T. Uhum. E aí o remédio quis aproveitar que ele já tinha a patente da marca do remédio pra fazer um outro negócio de música com o nome Anitta. Oxi. Não, era de negócio de beleza. Não era de música, não. Uhum. E a Anitta falou: não. E aí o clareou. O primeiro foi o remédio, não foi? Foi, mas o remédio era com 2T. Mas a Anitta também não é com 2T? Eu acho que a Anitta é só com um, não? É, então o remédio não. É um T só e a Anitta é 2. E antes era com um T, depois virou com 2T. Entendi. Então é o contrário, mas o fato é, o remédio tentou fazer igual dela e ela falou, sou sorry, eu fiz na música e vocês não fizeram beleza não, porque eu já vendo coisa de beleza. É isso, e ganhou. Tudo meu. Tudo meu. Amo. É, o poder, né? Mim. É isso, né, gente? Manda quem tem dinheiro. Obedece quem não tem. É sobre isso. Mas eu amei o argumento, né, que levantaram no grupo Júlia, né, sempre informada de todos os assuntos, que deu uma aula lá de patente, NPI e tal, falando que usar Ivete clareou pode induzir as pessoas ao erro. Vai ter um monte de gente que vai no show da desconhecida e Ivete Sangalo achando que é o grupo clareou. Famoso, ela falou, né? Isso não. Ela falou isso. Não, ela não falou com essas palavras, né, a gente torceu. Mas ela falou que pode ser julgado como má fé. Porra, com certeza a Ivete Sangalo está de má fé. Ela quer atrair o grande público do grupo Carol. Que pariu. Sinceramente, Brito. Eu já ouvi de tudo. Pode encerrar o programa. Valeu, gente. Que ódio! Ai, meu Deus do céu, cara. Viu como vale a pena falar desses assuntos? Vale. Gente, pelo amor de Deus, se você não faz parte do nosso grupo do Telegram, você está perdendo coisas deliciosas como essa, cara. Tipo, às vezes seu dia tá uma merda, seu trabalho tá uma merda. Você entra no grupo do Telegram. Pô, e assim, se você acha, a gente fazendo esse resumo aqui, você acha que foram 5 mensagens que trocaram sobre assunto? Não, foram 295. Sim, aquela coisa de vou ali lavar o cabelo, quando eu volto, olha o Telegram, tem lá 200 mensagens não lidas. E a hora que Diego Paixão percebeu que Ivete foi errata? Porque ele tava defendendo Ivete, falou, nada a ver, pô, a palavra clareou, de repente ele falou assim, peraí, mas ela vai cantar pagode? Aí é foda, né? Porque o grupo clareou pagode. Aí é. Mas aí depois falaram que, na verdade, o grupo clareou não canta pagode, canta samba. E que as pessoas não sabem a diferença entre samba e pagode. Exatamente. Eu ia falar isso agora, mas as pessoas não sabem mesmo, então vai continuar. Olha, eu acho que o jurídico do grupo clareou tem chance, hein? Tem chance. Argumentos. É, aí teve essa barra e toda. Não, até porque... Ainda teve menina Luana que falou, mas você, pra Nath, você ouve pagode? Então não tem como eu te explicar. Eu amo. O preconceito com o pagodeiro. Inclusive depois que a drag pra hétero Glória Groove, né, fez a barra do pagode, a nossa Diega também vai fazer, né? Vai com o Belo agora, vai sair o pagode dela com o Belo. É. Não sei se é pagode ou samba, né, mas vem. Agora eu vou falar outra fofoquinta. Que raios essa mulher Glória Groove foi fazer Define Gravity em versão de samba? Pra foi ontem, foi sábado, passou ontem, no Altas Horas, ontem, sábado. Olha, passou. Mulher, para de ser viciada e transformar tudo em pagode. Que palhaçada é essa, viado? Depois o grupo Clareou vai te processar, você não sabe por quê. Olha aí. Que ódio. Depois Maíra Ruiz, que tá aí bombando nas séries, vai te processar. Exatamente. E vai ganhar, hein? Uhum. Porra, que saco, velho. Vai fazer música pop de novo, pô. Era bonzão. Agora, pô, tudo é só a versão pagode. Que saco. Mas deve dar mais dinheiro, né? Mas segundo os analistas do site X, foi tudo porque Ludmilla explandiu aí esse métier do pagode com Numanícia, né? E aí todo mundo viu que Ludmilla é dona do pagode, por isso que influenciou a Ivete fazer, né? Porque é, assim, se não fosse, né, Ludmilla... Antes do pagode, a Gloria Groove lançou aquele álbum supersônico lá, esqueci qual era o nome, que puta que me pariu. Ai, horrível. Futuro Fluxo. Eu lembro que era muito ruim. Mas é por isso, é porque ela não quer ficar no pop. Gata, foi o que você deu certo. Pelo amor de Deus, fique no pop. Eu adorava você no rap. Poxa, eu amava. Só que ninguém gostou. Então, assim, o pop, todo mundo gostou. Volta pro pop, tá bom? Um beijo. Obrigada. É isso. Mas eu tenho que dizer que eu amo a Serenata da GG. Eu acho a Serenata da GG muito então, gostosa. Não é ruim. Não é ruim. Eu concordo com você. Tipo assim, é até maneirinho. Mas, pô, não vai explodir nunca igual você explode no pop. Ah, né? Não. Com Poxa. Certeza não. Quando a gente tá precisando, mas, assim, de bate-cabeça. Quando ela lança no pagodinho o popurri, né? Que é da nossa idade. O popurri de Você Sempre Será e Não Dá Pra Resistir, amigo, não há quem sobreviva. Entendeu? Ou o popurri com a Ana Carolina também cantando pagode, encostar na tua? Porra. Foi muito bom Você Sempre Será. Eu ia citar aqui como destaque. Aí que o filho chora e a mãe não vê. Não, eu, assim, curti todos esses momentos, fui no show, muito legal, só que, assim, passou, pelo menos pra mim, passou. Eu já não aguento mais ver versão nenhuma em pagode. Deixa o pagode tocar a música dele. Mas você ouve pagode? Eu ouço samba. Mas eu quero saber se Gloria Groove vai fazer Serenata da GG no Detal. Porra. Claro que não. Não, mentira. Se ela vai fazer. Não, é capaz. Capaz, né? Vai fazer o quê, então, se não fizer isso? O funk? Agora sim, sabe por que eu não sou tão contra ela, tão a favor dela abandonar o pagode? Porque daqui a pouco essa mulher é capaz de ir pro sertanejo. Ah, ela vai onde tiver oportunidade, né, amiga? Uhum. Onde o hétero gostar, ela tá, né? É, onde tem oportunidade, ela gosta de oportunidade. Tá bom. Entendeu? Então a gente se vê quando você der a volta, igual acabar todas as séries, quando acabar todos os ritmos e você voltar pro pop, a gente... Aguardando Gloria Groove na Bolsa Nova. Menino, por falar em drag, Lia Clark, né? Desmontada, olha. Ah, sempre entrega muito. Amanda viu? Eu já vi uma foto. Porque tem uma nova aí, e olha. Ela entrega sempre muito. Vou mandar pra Amanda ter a... Me manda aí. O prazer. Porque eu já vi. Que eu até comentei, né? Tá bom de fazer só coisa desmontada e montando nos outros. Ela igual muito. Aquela, igual a Aretuza, pra mim, nossa senhora. Aretuza. Por onde anda a Aretuza? Boa. Beijo, Aretuza. Ah, deve estar amando corote por aí. Outro dia tava vendo jogar bunda. Jogar bunda, muito bom, gente. Vou jogar bunda. E tava vendo um vídeo que era ela, era a Gloria Groove e a Pabllo Vittar. E elas acabando com a Aretuza, chamando a Aretuza de feia, de sem talento, de sem fã. Aretuza é um saborzinho desmontado, meu Deus. Eu vou até ver se eu acho esse vídeo. Aretuza. O primeiro show que a gente viu de Gloria Groove era Gloria Groove e Aretuza na famosa Victoria House. A Lia Clark é um xamã bonito, né? Uhum. Olha aí. Chamando pagode. Oi? Não, faria, lógico. Um homem daquele tamanho, lógico que eu faria. Mas assim, eu acho ele mais gostoso do que bonito. Ah, isso sim. O Shaman? Bonito. Mr. Shaman. Não, bonito ele não é mesmo, não, amiga. Ah. Ele é exótico, corpudo. Né? Corpudo. É grande. Exótico. Ele é exótico, ai, gente. Viu que a gente segurou as amenidades pra vocês ou não? Oi? A gente segurou as amenidades debatendo... pra você. O que é pagode, o que é samba. É, a gente falou do grupo Clarion, você tem alguma opinião aí? Se alguém vai enganado no show da Ivete, achando que é o show pagode dele. Pagode e samba são coisas diferentes. Uhum. Gente, essa não é pra quem diz que branco não pode fazer samba, né? É, por isso que a gente não faz. Achei. Cadê? Bota aí. Aretuza ser ruim, já virou até o conceito dela, né? Se fizer algo bom, acho que os dois que ela tem estranho. Arediza segura. Aí o jogo vira, né? Não, virou. Se fizer algo bom, acho que os dois que ela tem estranho. Arediza. Aí a Glória fez o que agora? Só lança coisa ruim. E não, só versão, se fizer algo bom, as bichinhas, baixa renda, né? Sim. As bichinhas, fuleira, né, menino? Olha essa peruca de Aretuza, gente. Amiga, fuleira. Pelo amor de Deus. I love you, I love you, I love you, Coro. Coro. I love you. Ai, um grande máximo da TV brasileira, né, gente? Eu amo. Ai. Acho que tem um... Vocês não vão debater também o Morango do Amor, que o Masterchef provou, que tá tendo polêmica no site X? Não soube. Pode explanar, por favor. Porque assim, tá comendo Morango do Amor, Fogaça, Helena e Jacquin, né? Uhum. Aí Helena não gostou muito, mas deu uma fingida. Fogaça falou muito doce, não sei o que, ele quis dar uma floreada. Ai, porque a camada, não sei, do jeito Fogaça. Jacquin não comeu, só ficou falando mal do Morango do Amor. Desgraçado. Agora, se tivesse chamado Morango do Amour, ele ia falar que era maravilhoso, que era da França. Falar nisso, eu comi, amor, né? Falar nisso, eu comi Morango do Amor essa semana. Eu comi também, comi hoje. Foi bom, por sinal. Achei gostoso. Eu achei também. É bem doce, né? Mas eu gosto de doce, de coisa muito doce. Então, eu não como muito quando é muito doce. Mas o tamanho do morango também era pequeno, então, tipo... Era tipo micropênis, ou não? Isso, que cabe na minha boca. É, não, e também tava... O morango tava azedinho, então deu um balanço bem gostoso, deu bem bom. Ai, gente, delicinha. Nossa. Né? E ainda se é uma casquinha crocante que não fica grudando e tudo, show. Nossa, o brigadeiro tava gostoso demais. É, pesquisa. Oh, o brigadeiro, ele é 70% da parada. Se o brigadeiro tiver ruim, esquece. Aí eu comprei hoje o morango e o maracujá também. Aí o maracujá você comprou aquele de R$2.000? Não, amigo. O meu ex-chefe tem uma esposa que ela é uma doceira de mão cheia. Doceira. E aí ela começou a fazer essa semana pra vender. Ele foi me avisou. Eu falei, bom, vai entregar aqui na minha casa ainda, né? Vou experimentar, mas eu ainda não comi o de maracujá, só comi um. De maracujá eu quero provar. Ah, sou hater de maracujá. Vou levar pra você, então, dia 20. Amo. Já que a gente tá falando de comida, né, menino? Vamos falar dos reality culinário que o povo pediu, né? Que eu e a Amanda estamos, né, eu e a Amanda estamos semi em dia com um chefe de alto nível, sim, né? Porque aí, eu não vi essa semana, mas a Globo fez o favor de colocar na home quem foi o eliminado da semana. Olha que Amanda ódio. Revoltada na noite. E assim, passou na terça, né? Acho que passa na terça. Foi terça. E na quarta de manhã eu abri a Globo.com, tava lá. Eu. Que? Aí até desanimei de ver o dessa semana. Já é igual as gays agora. A gente tá aqui gravando e as gays estão vendo Drag Race e já estão botando os spoilers tudo do programa. Viado, o spoiler de Drag Race eu peguei hoje à tarde. Não tinha nem ido ao episódio ao ar. Ah, que já tava é isso, mulher? Fã de drag é um inferno. Pior fã. Pior que fã do Taylor Swift. Por isso que eu não gosto de viado. Pois é, mas então, estamos vendo o Next Level chefe de alto nível, né? Chefe de alto nível, exato. Uma coisa que a gente precisa falar é Ana Maria Braga totalmente dispensável. Amo Ana Maria Braga. Ícone da televisão brasileira. Mas, gente, não cabia nesse programa. Não tem necessidade, não. Amiga. Zero, zero, zero, zero, zero. Aí fizeram umas apelação de tipo de botar um cara que era neto da cozinheira dela da Record. Que coincidência, né, menina? Nossa, uau! É, botaram até um menino lá enfim, que o pessoal lá do grupo já comeu. Uma coisa horrorosa, Next Level Chef. Mas aí estamos, assim, na verdade, a produção é muito boa. Pra mim, não tá devendo nada a produção do americano. Americano ou é britânico? Americano. É, eu só achei, só acho estranho que no Brasil a cozinha do meio é cozinha afetiva e não cozinha industrial, né? É, pode ser. Mas é porque é brasileiro, acho, um bocadinho. Né? Porque o Brasil tem que meter um coração, um negócio, sentimento, sei o quê. E aí ficou assim. Eu tenho a impressão, e aí pode ser só a impressão também, de que a cozinha do porão do Brasil é mais xixelenta. Umas panelas furadas, uns negócios esquisitos. Mas assim, tô gostando muito dos pratos. Apesar de que eu acho uma sacanagem você botar chefe profissional com chefe amador. Eu te falei que no americano, principalmente essa temporada agora que a gente viu, não dá tanta diferença. Mas aqui no Brasil, quando você bota um cozinheiro amador de internet com um cozinheiro profissional, o gap é bizarro. É bizarro. Você vê na apresentação mesmo do prato. Porque, pô, do profissional, é, cara, é um negócio que você já come com o olho. Pode estar ruim, mas a aparência tá, assim, um sabor. E o amador, coitado, ele tenta ali fazer um negócio, jogar um biscoito, uma coisa. Só que não, assim, é visível. É isso que mesmo que o Sasso falou, assim. E a galera brasileira não consegue acompanhar o tempo. Toda semana tem alguém que perde alguma coisa por causa de tempo. Isso tá me irritando. Sim. Tá igual o drag que não sabe costurar. Eu já vi que essa semana vai ter essa barra. Eu elogiei na semana passada que a galera tava indo super bem. Já vi que vai ter drag que não sabe costurar. O lance do Next Level Chef é você saber fazer as coisas no tempo rápido. Porque tudo é muito rápido pra fazer. Até quando tem a prova com os chefes lá nos Estados Unidos, que eles falam assim, cara, a gente que tá de fora, a gente não vê como que é essa pressão do tempo. Então, a administração do tempo é tudo. E sempre tem um que aí derruba as coisas, não bota o molho, quebra o bowl. Ai, que ódio. E eu sempre muito nervosa, né? Mas, enfim. No dia que quebrou o bowl, você ficou revoltada da sua vida. Puta que pariu. É porque eu fico torcendo por eles, por todos eles. Ou pela maioria deles, né? Porque sempre tem uma galera mais legal, que é a galera que compete com ela mesma, né? Que pra mim, eu acho que ali é um desafio que é mais do que você competir com o outro, é você ficar se superando. Porque eles não querem que você fique na zona de conforto. Você faz macarrão numa semana, você faz macarrão na outra semana, na terceira semana eles já metem na tua cara, ó. Macarrão já sabe que não vai rolar. Então, tipo, é você se superar. E aí, é isso que eu gosto. Mas sempre tem uns babaquinha que quer furar o olho do outro e tal. Aí é caído, não torço não. Mas a maioria deles, assim, eu torço para eles conseguirem apresentar o que eles pensaram. E eu acho muito foda você pensar muito rápido num prato grande, não sei o quê. Tipo, é bizarro. Eu acho bizarro, pelo menos. É. Mas eu tô gostando, assim, da temporada. Eu também. No momento, assim, eu tô simpatizando, mas não sei se vai ganhar. O Lira, eu acho ele muito bom. Sim, ele é muito bom. E ele é profissional. Ah, ele é profissional. Aquela outra tiazinha profissional, do cabelo grisalho, baixinha também, ela é boa. A Sapatão? Sapatão. Ela é foda. Ela é foda. É Aiko, Akira, sei lá, uma coisa assim o nome dela. Ah, Sapatão. É isso. Aí tem a Gloriosa Flan, que eu acho esse nome um must-see. Ai, Flan. E coitada de Flan. Flan é muito enrolada. Mas é um amorzinho. E gosto também do Sutil. Aí, teve uma problematização, né, que eu não vou comentar muito, pois não tenho advogados ou dinheiro para contratar advogados, da Quilombola, que foi eliminada. Ah, na trial, né? Isso, e aí a justificativa do chefe foi que o prato não estava muito diversificado. E aí as pessoas falaram, gente, mas a comida Quilombola é assim, o chefe queria o quê? Já na diversificação diferente, ser quilombola, enfim, teve essa polêmica aí, as pessoas já estão acusando os chefes de xenofobia, racismo e apropriação cultural, que coisas complicado. Assim. Mas aí eu não tenho nem base para falar desse tipo de crítica, porque realmente não conheço a culinária quilombola. Até fiquei surpresa, assim, do prato ser diferentão, porque se você virasse pra mim e falasse assim, culinária quilombola, eu ia pensar qualquer coisa muito brasileira, tipo arroz, feijão, sei lá, um prato com arroz, feijão, alguma coisa assim. Mas tem umas paradas de doce salgado, assim, muito maneiro que ela fez, que eu gostaria de ver mais, mas, né, infelizmente, ela cagou o traio, então, enfim. Ou não, né, foi só preconceito mesmo e eu não sei. Mas teve essa polêmica também. Só o tempo dirá. É isso. Eu e minha amiga Zanon, né, também estamos vendo Masterchef, né, que tá chegando na reta final. Faltam 3 episódios pra acabar agora, né, amiga? 3 episódios. É, acaba dia 2 de setembro? Cadê essa viada, essa homossexual safada? Tá mutada. Né? Vai falar mas nada também de Masterchef também, não. Foda-se. Que tá bom, pelo menos me diz só se tá bom. Tá boa porque o elenco foi muito bem escolhido, né? Então tem rivalidade. Tem rivalidades. E toda vez que alguém do time do mal é eliminado, a gente... Uou! A gente fica muito emocionado. Eu acho que quem fez o casting do Masterchef, tinha que fazer do BBB, né? Porque muito bem escolhido. Graças a Deus. Puta safada, onde você tava? Eu tava vendo o clipe de blogueirinha burra que saiu. Eu tava... Vagabunda. Você me chamou? Sim. Não. Vocês estavam tão engajados nesse Next Level Chef aí que eu falei, vai dar uma demorar 2 minutos. Olha aí, viu? Somos rápidos. Vagabunda. Né? Não, eu não sou burra. Mas é isso. Se tivesse me chamando pra falar de Freaky Friday, eu não tava ficando essa frustração. Que é isso que eu ia fazer agora, ainda bem que você colocou a pauta já. Que me falaram que é só ver o filme original e acabou, né? Não é não. Não é não, para de ser louca. Amigo, eu não ouvi, foi o que eu ouvi aí na internet. O Eduardo Sassi que falou, ele está completamente enganado. Ué, gente, o filme é igual, sim. Não é igual, tem mais duas pessoas. É, tem 2 plots igual, o resto é diferente. A estrutura do filme é igual, gente, pelo amor de Deus. Mas todo filme de troca de corpo tem essa estrutura, amigo. Ai, menino. Não estou dizendo que o filme seja ruim. Nem em nenhum momento disse isso. Não, você exaltou, mas a gente vai exaltar muito mais, gente, porque não ria no cinema desse jeito. Não exaltem enquanto eu faço meu lanchinho. Tá bom. Eu não ri no cinema desse jeito, tinha uns bons 15 anos, quê? Porque, assim, cada gargalhada, cada gaitada... E assim, amei todo o elenco novo, né? Tivemos aí Manny Jacinto como o novo pai de Lilo, sabe, você tinha falado. Perfeito, um grande dançarino, um gostoso, maravilhoso. Uhum. Sua filha britânica, né? Sofia Ramos, possuída na interpretação. Gente, essa menina, eu amei ela. No começo eu achei meio chato, mas depois na hora que ela encarna de Jamie Lee Curtis, eu achei absolutamente tudo. E as piadas que ela faz com o velho? O tempo inteiro, né? Pegando o enema, falando que vai perder os dentes. Pegando a coisa de dentadura, dizendo que é pasta de dente pra velho. O filme inteiro, né? O filme tarista faz assim. Mentiu algumas coisas, né? Vai apodrecer. E aí temos a filhota nova de Lindsay, né? A surfista. Certeza que essa garota vai ser sapatão, né? No futuro. Muito boa também, uma fofa. É a filha sapatão da... Eu não entendi uma coisa. A filha de Lindsay é insemination ou é adotada? Não, acho que Lindsay teve um rolo com alguém depois de Chad, entre Chad e Manny Jacinto, e aí teve. Mas ela é mãe solo, ela não deve ter rolo com ninguém. Não, mas é mãe solo, o pai engravidou e sumiu. Ah, mas eu acho que eles não iam fazer uma coisa tão assim, pai ausente. É, não, dá a entender que ela fez inseminação. Ah, eu entendi que inseminação, eu não sabia se era inseminação ou se era adotada, menina. Não, eu entendi que era inseminação. E eu não esperava ver nossa querida Devi aí, né? Eu nunca, como a cantora do momento, da geração. Uma grande cantora pop, né? Vestida de bolo, de morango. Grande ela. Eu tô ela. Eu tô ela. Eu com ela, eu sem ela. Nós por cima e nós por baixo. E assim, Sassi tinha comentado da presença de Chad, né? Que era reduzida e tal, mas eu achei... Assim, on point. Acho que quando ele apareceu pra dar em cima da VL, né, porque tinha que fazer. A hora que a Lindsay, né, já com a filha dentro do corpo, começa a sensualizar pra cima dele, enquanto o Jamie Lee Curtis tá agachado na loja de disco, eu estava morrendo. Maravilhoso, Jamie Lee Curtis. O que você tá fazendo aí? Tô alongando. E a hora que ela fala assim... Na capa do álbum, eu amo também. A hora que ela no corpo da jovem fala assim, menina, eu levantei aqui, não peidei. Isso é muito bom. Nem saiu um xixizinho. Eu acho que o grande mérito do filme pra mim é que ele não tem vergonha de ser um filme anos 2000, né? Tipo, ele tem muita vibe, muito humor, ele é muito pastelão, muito. E pra mim funciona cada piada, não tem nada que eu falo assim, nossa, tiraria. E o elenco tá muito bom, assim. Eu acho que, como o Sassi falou, elas estão se divertindo pra caralho. As cenas dela trocando de roupa e saindo pela cidade, sabe? Aprontando todas. Eu falei, gente, que legal ver as pessoas, né, conseguindo fazer isso pra ganhar dinheiro pra se divertir desse jeito. Uhum. Eu saí do cinema e falei pra Rafa, que eu fui ver com ela, né? Como sempre. Falei, meu, dá pra ver como elas se divertiram fazendo esse filme. Uhum. Elas estão muito felizes de fazer aquilo. Eu falei, graças a Deus, Lidia largou as drogas, né? E eles fizeram de tudo, né? Tipo, cena de jogar tênis com o Sherry Cola narrando. O emprego dela, que toda hora tinha uma twist. Aí o jantar, os avós da minha. Eu falei, gente, é cada coisa que eles inventaram pra poder botar essas meninas em tudo que é a situação. Ai, gente, foi muito bom. Eu também, eu gargalhei muitas vezes no filme. E a sala quieta lá e eu dando risada que nem um Bobo Alegre. Uhum. Assim. Não, a minha sala o povo tava muito feliz junto. Acho que era só os Kakura. Não, a minha tinha umas Kakura que apareceu. Quando apareceu o irmão mais novo dela, que pareceu 10 anos mais velho que ela depois. Uhum. Todo mundo falou, ai, não sei o quê. Aí aparecia um outro, todo mundo, ai, a referência. Ai, todas as velhas vindo ver o filme, né? É. Eu gostei que a amiga da banda, Cristina Vidal, serve pra cantar a música e pronto, né? Porque ela não fala um oi pra menina direito. Não. É isso. E nem precisou regravar, né? Usou a mesma, né? Uhum. Não, regravou. Regravou? Regravou. Mas tá igual, né? Ah, e tá eu achei igual. A música nova tão bonitinha de Lindsay pra criança. Ai, fofo. Eu fiz pra você. Qual era a dúvida, né? Uma música que fala, ai, tenho muito medo de errar com você, meu bebê. Eu falo meu bebê. E lá, você fez o Shed, né, safada? Ai, gente, mas Shed tá um negoção, né? Ah, mas Manny já sente tamanho, né? Muito mais. Ah, a cena de dança de Manny. Mini, na hora. A hora que ele mexe o braço assim, dá uma. É, fala, gente, faz o fish, que? Meu Deus! Era a mulher falando, corre, aí pra ela correr pra cima dele, ela sai correndo da loja. Ai, gente, a cena toda foi icônica, né? Quando eu falo corre, eu morri. Eu amo. Ai, foi muito bom mesmo. E eu achei no começo que ia ser as duas meninas brigar, ia ser sapatão. Eu falei, vai ter o rolê. Podia. Né? Irmãs. É, porque a Britânica fala, né, que mentiu sobre a experiência amorosa dela. Uhum. Tadinho. Eu amei também a vidente nova, né, Madame Jane. Eu amo essa mulher, né? Vanessa Baez, eu amo ela. O que, que ela faz? Menina, ela fez aquela série que só eu assisti, né? Que ela fingia que tinha câncer pra poder trabalhar no Showtime. Sim. Nossa, eu amo essa mulher, gente. Ela é a Molly Shannon da nova geração. Ah, eu não aceito a Amanda gostar desse filme. Porque a Molly Shannon podia fazer esse papel, não podia? Não, tá, aceite vidente. Mesmo, que eu também não aceitarei. Amanda não assistiu? Não, não. Ah, então. Mas quero. A gente vai evitar os spoilers aqui? Que? Os spoilers que elas tocam. Ah, mas eu vi o primeiro, então eu já sei tudo. Olha aí. Não, eu amo a cena do Botox também, gente. Do preenchimento labial, né? Nossa, e ela vendo a foto no final. Vagabundo. E vocês sabem que foi a Jamie Lee Curtis que comandou o projeto existir, né? Sério? Sim, ela falou que tava divulgando Halloween na Austrália e que ela tinha muita vontade de fazer o segundo filme quando a Lindsay tivesse idade pra ser mãe de uma adolescente. Ah. Ela falou que ela tava lá divulgando e tal. E alguém falou pra ela que falou uma notícia da Lindsay Lohan, aí ela lembrou, ela falou, mas Lindsay já tem idade pra ser mãe? Aí falaram, sim, a Lindsay já tem idade pra ser mãe de uma adolescente. Aí falou que ela ligou pro presidente da Disney, ligou pro Bob Iger, e falou, então, quero fazer esse filme aqui, vamos fazer? E ele aceitou. Amor! Ah, gente, melhor ideia que ela teve. Não, você vê que ela fez Halloween, depois ela falou, vou fazer uma sequência que vai me dar orgulho, né? Ela tá fazendo um filme bom agora. Ela tá sendo obrigada a fazer The Bear, né? Que ela deve odiar, e ela faz as outras coisas mais divertidas, né? E eu vi que assim, a nossa referência de bilheteria hoje é muito louca por conta desses filmes de herói, né, bombado e tal, mas eu tava vendo que foi um sucesso muito, muito bom, assim, mesmo sendo números pequenos, né, pra Freakier Friday. Não foi ótimo pra um filme desse tamanho? Porque não é filme caro, que... né? Pois é, eles fizeram 53 milhões mundial, né? E aí o filme custou super pouquinho. Sucesso demais. R$2 uma balinha eles fizeram aí. Uhum. O maior gasto foi com o Chad, que... Ah, mas é muito gostosinho. Mas assim, você fala que a história é igual do primeiro, não... tem coisas parecidas, mas não é, porque assim, não tem nem interesse amoroso pra filha. É relação de irmãs, aí já tem uma coisa diferente. Eu acho que é igual a questão de ter uma coisa que uma tem que entender a outra e tal, né? Uhum. Pra poder destrocar. Mas é aquilo que a gente espera também, né, de um filme desse. Sim. É, ninguém tá esperando um grande mousse, né? Uhum. Nossa, a cena também do menino já se. Se alguém estiver esperando mais do que foi entregue, tava esperando errado. Pois é. A cena que ele vai surfar pra mostrar pra ela que as aulas também estão fazendo efeito. Ele vai lá e toma um caldo na primeira. Eu amo muito. Ai, gente, e ela bom. Toda surfando, né? Toda surfadona já. Uhum. Maravilhoso. Ah, gente, a menina britânica vestida meio de velha. Ai, achei tão lindo lá pra escola, toda com uma bermudinha de social, um chapéulão. Gente, esse filme tem guerra de comida. E é boa. A guerra de comida, gente, a diretora, eu amo. Ela depois, eu sou alérgica, não sei o quê. Alguém chame o 911. A diretora, vocês vão me arruinar. E no final tem uns bloopers maravilhosos, né? Tem. Nossa, muito bom. Vi até o fim, porque tava incrível. E na hora que toca a música é muito boa, na hora que toca a música antiga do primeiro filme, né? Uhum. Muito legal. Muito bom. E tem o momento da guitarra, que a filha vai fingir, que é a mãe. Sim. Mas aí cortou, né? Não teve. Aí você falou que era igual o primeiro, já não é igual, já é diferente. É diferente. Então você vai estar no meu lado, vai ser muito empoderada, que nem eu. E eu amo que quando tem o momento da destroca e tal, fica um barulhão assim, tipo um efeitão. Aí, de repente, além de você pega a guitarra e tipo, tira o som sem falar que tá melhor assim, né? Tipo, como se estivesse vibrando além do que deveria. Muito bom. Eu amo. Assista, gente. Ajuda essa bilheteria aí. É isso. Uma sexta-feira mais louca ainda, clareou, né? Pra atrair os fãs. Ficar na pauta. E é isso, gente. A gente fala que tem muito remake, essas coisas, que as pessoas não têm criatividade, mas faz uma coisa boa, a gente não vai reclamar. Uhum. Mas isso é bom. Então, você vê, a Jamie Lee Curtis quis fazer um negócio que ela já tinha ideia, então assim, não foi só, ai, que tô desesperado por dinheiro, que a gente sabe que ela tá, mas ela faz outras coisas pra ganhar. Uhum. Então assim, né, fazer por fazer não é o caso, eles realmente falaram assim, ah, vou honrar aqui o legado de Freak Friday. A vencedora do Oscar, Jamie Lee Curtis, né, uhum. Oscar winner, sempre bom lembrar. Já que a gente falou da Disney, menino... É, Thunderbolts chega no Disney Plus dia 27 de agosto. Ah, vamos recomendar. Okay. É, chega dia 27 de agosto. E menino, você viu que Naomi Scott se reuniu com o povo lá de Lemonade, não sei o que? Cantaram música? Aham. Sim. Eu nunca assisti esse filme. Mas pra mim não tem impacto esse filme. Esse filme não tem impacto nenhum pra mim. Então eu nunca assisti. Então eu não posso. Esse filme não tem impacto nenhum pra mim. Eu sou muito mais as Cheetah Girls do que esse filme. Esse filme ai, queria tanto o comeback de Cheetah Girls, amo tanto. Lemonade. Mas a gente é High School Musical, né? É. Eu vi a Demi e a Joy Jonas junto lá, e aí falaram assim, Zac Efron e Vanessa Hudgens, vocês têm uma missão. É, eu acho que nessa coisa do filme da Disney, eu acho que eu sou High School Musical, aí depois Camp Rock e aí Cheetah Girls. É. E depois mas, descendente. Cara, o povo tá falando que vai ter o Camp Rock 3, né? Menino, estão dizendo aí que um dos Jonas falou aí e deixou escapar, né? E ali o roteiro. Agora que rolou perdão. Ah, é. E Team Beach mas, Movie 3. Menino, e eu vi assim numa entrevista da Demi, ela falou assim, ah, foi aí que eu me apaixonei pelo Joy Jonas, tá, não sei o quê. Aí o cara falou, quantas vezes vocês namoraram? Quantos meses vocês namoraram? Falou, um mês. Falei, gente, fez todo um mousse por um mês de namoro. Eu amo. Mas a treta maior é com o Nick, que eu fiquei sabendo depois, né? Não era com o Joey. Não, a treta com o Nick. É aquele lá agora na sarjeta, né? Ah, então, eu não sabia. Eu achei que era o Joey que tinha largado na sarjeta. Foi Nick. Nick Jonas. É. Também a Demi, a piranhagem na Disney toda, né? Aí ficou criando esses afetos. Serena Gomes deve ser outra que ela comeu também. Machista. Ai, que ódio. Eu ia falar do filme que eu vi, né, menino? Mas esse realmente não pode falar, porque qualquer coisa que falar tira a graça de quem for assistir, né? Que é o Hora do Mal. que eu tava muito ansioso pra ver esse filme, tava muito ansioso. É, eu acho que ele entrega o que ele cumpre, assim, uns 87,17%, né? Mas é aquele negócio, não vá ouvindo as críticas das pessoas, que é o melhor filme do ano, melhor terror já feito, não vá com essa expectativa. Baixa a bola, mas é um filme muito legal, é um filme muito interessante, né? Tem com a Julia Garner, com o homem do peito peludo de Iron Heart, que Leos gosta, né? Opa. Han Solo. E também com o Josh Brolin, né? A Marvel. Toda a Marvel reunida, né, menino? Que loucura! É. A Marvels! The Marvels, né? The Marvels, o verdadeiro The Marvels. Que loucura. Mas assista, gente, A Hora do Mal. Esse, daqui a algum tempo eu posso falar sobre ele, mas agora, como ele acabou de estrear, ainda vai ter gente que vai ver, não tem graça, porque perde toda a graça de falar o que é. Eu só falei o tema pro Leozzi porque ele me perguntou. Aí eu falei qual era o tema, mas fora isso, não falei nada. É que eu tava preocupado de ter demônio, né? Será que vai chegar nas lojinhas? Vai. Com certeza. Mas logo? Ah, com certeza, com certeza. Ah, tá. Se bobear, no mês que vem já deve estar nas lojas. Ah, né? Então nem vou me esforçar pra ir no cinema. Mas não vale ver no cinema. Não. Ver no cinema é legal. Amigo, vai estar 50 pau o cinema, né? Já fui duas vezes. Amiga, agora. Vai no dia da promoção, amiga. Ah, amiga, pega o passaporte Kinoplex. Que... Vai no dia da promoção, amiga. Ah, amiga, mas dia da semana eu consigo, só dá dia de final de semana. Amiga, pula um dia a academia e vai. Não, já tô gorda. Você não assina Cinema Club? Você tá gorda onde, Márcio Zanon? Já tô obesa indo pra academia todo dia, imagina assim. Obesa onde, Márcio Zanon? Mórbida ainda. Na disforia de... Disforia, eu tenho disforia. A bicha seca. Porrada seca na cara. Seca o quê, garota? Vou te mandar uma foto do pelado aqui. Essa tá faltando a sua mesmo pra pastinha dela de Cláudia. É verdade, minha pastinha tem o seu local. É bom que não vai ocupar muito espaço, né? Ai, gente, que inferno. Toda vez as pessoas me lembram que eu tenho um pau pequeno. Um pau micro, na verdade, né? Agora, um pouco antes de gravar, que eu ouvi tua mensagem falando que eu não tinha pau pra comer a bunda da Luísa Sonza. Amigo, mas eu acho que tem que ser muito ali. Não é qualquer um também, né? Não, ali. No mínimo, Thiago Emanuel. No mínimo. No mínimo. Garoto, Manoel, vocês vão deixar essas coisinhas no ar. Lógico. Estamos falando alguma coisa privada? Que eu vou esquecer. Estamos falando alguma mentira? Alguma mentira? Jamais. Tá tudo nos anais da Podosfera. Então, se você tem o pau pra comer a Luísa Sonza, mande a foto pra Mandy pra ela avaliar. Exatamente, pra eu saber se cabe. É isso. Mas dizem que se Deus fez é porque cabe, né? É, pois é. Eu já fico ciente que a Mandy vai compartilhar com a banca. É, isso aí. E... Vou ter que. Sigilosa. Aí eu amo. Mas seguindo aqui, menino, vamos então falar, eu e Márcio Zaneide, porque nós nos submetemos à experiência, não vou dizer traumática, né? Mas uma experiência complicada, porque a gente assistiu a primeira metade da segunda temporada de Wandinha. Amanda assistiu também. Amanda também. Não, eu assisti. Eu só assisti o piloto. Piloto, da primeira temporada. Não, tá assistindo. Mas é tudo a mesma coisa, do primeiro ao último. É, eu só assisti o piloto porque eu tô achando que não vou terminar. Eita, porra! Eita, quem é a Singer? O blogueirinho. Mas assim, eu achei que eu fosse gostar menos, sabia, na verdade, pra ser bem sincero. Cara, o problema pra mim de Wandinha, eu vi um amigo meu falando no Twitter que os episódios de Wandinha, se eles tivessem 30 minutos, estava de excelente tamanho. Uhum. Porque é uma exceção de linguiça violentíssima. Não fala assim do roteiro de Ginotega. Eu acho que o meu problema, que eu não lembro, que eu fui ver agora quando lançou, que faz 3 anos que saiu Wandinha. Eu nem lembrava que fazia 3 anos já. Eu não lembrava que Wandinha era chata pra caralho. ou ela tá pior, porque assim, eu não lembro de ter odiado tanto ela. Ou eu tô mais velho também, tô mais sem paciência. Ela sempre foi chata. Ela sempre foi chata, só que assim. Eu acho que a gente aturou uma temporada inteira dela sendo chata e agora começar a segunda falando, ai caralho, muito chata. Porque o ser chato faz parte da personalidade da Vanjie, fato. Uhum. Só que assim, ela não precisa responder cada frase que é falado com uma coisa controversa. Sim. Isso é muito chato. Meu Deus do céu. E isso é exceção de linguiça. Aí eu tenho que concordar. Mas eu falei assim, quando terminou o episódio, eu pensei assim, o mesmo sentimento que eu tive na primeira temporada. É uma série qualquer coisa pra você ver lavando cozinha. E ainda tá rolando aí. Tava no cozinha. Que a cozinha. A Amanda tem a cozinha mais limpa do Brasil, né? Todo dia eu tô lavando a cozinha. Olha aí, enquanto tiver Vandinha. A cozinha tá limpa. Tá limpa. E assistindo esses episódios, eu fiquei pensando assim, cara, tem história? Porque, na verdade, não. É só uma sequência da primeira temporada, né? E feita da forma mais porca, assim, porque se você pegar esses 4 episódios, que são 4 horas, uhum. Você consegue resumir em 40, em uma hora, você consegue resumir tudo o que aconteceu nesses... Porque o terceiro episódio é só exceção de língua. Assim, eu achei o episódio mais legal, o do acampamento. Mas ainda assim, é um episódio que não acontece nada, porque tem a gincana, que tem não sei o quê, uhum. E vai aqui, pega a bandeira. Caralho, pra quê? Amiga, é uma série que você pode assistir no 1.5, que ela ainda tá devagar. Sim. Porque, assim, é tudo muito devagar que acontecem as coisas e fica a mesma enrolação, da mesma punheta o tempo inteiro, aquele menino preso, sem camisa, tudo suado, que vira bicho. Não, e a Vandinha tendo visão com o olho sangrando toda hora agora, cada 5 minutos. E uma convulsão junto, né? Mas, menino, é o que você tava falando. Na primeira temporada, eu entendo um sentido dela existir. Agora, só que essa temporada, tipo, Vandinha virou a grande detetive do mundo... E ela tem que ficar investigando, e ela tem que ficar investigando porque ela é a mãe de nada da família Adams. Aí eles sabem tanto que a série tem essa necessidade de que não. De preencher história, que eles enfiaram a família Adams inteira na escola. Na escola. Agora a família fica inteira. Mas a única coisa que eu gostei de verdade foi a mini Vandinha. Achei ela insuportável, chata e maravilhosa. A Stalker? É. A Stalker invisível. Ainda não cheguei nela. Ela não apareceu no primeiro episódio. Gente, você vai ver. Ela é maravilhosa. Ela é a Vandinha ruiva. E menor que a Jenna Ortega. É, agora... que vai pedir autógrafo pra ela. Essa aí. Isso, essa mesmo. Okay. Agora, uma personagem que me irritava muito na primeira temporada e não está me irritando nessa temporada é a Enid. Eu gosto de Enid. Ela não está me irritando nessa temporada. Mas eu tava lendo uma denúncia que aparentemente escantearam Enid pra ela não ter que interagir com Genoteca, tipo a Nova Alice ficar linda. Que isso, gente? Não, mas... ela interage, mas interage menos. A Vandinha faz muitas coisas sozinha nessa primeira parte. Agora eu vou falar de personagens que entraram e que vocês vão me falar se vai render ou não, pra já alinhar a expectativa aqui. A professora de música. Rende? Não. Até agora, nada. Não. Beleza. A irmã de Mortícia. Esse plot rende? Ainda não se descobriu, mas eu tenho uma desconfiança que seja a menina lá do final do 4º episódio, né? Tá, não sei. Que tá presa lá, né? Sabe aquela que saiu? Que elas libertaram? Bolsonaro? Uhum. Eu acho que pode ser ela. Tem o plot do menino namoradinho de Enid. Não, chato. Chato. Não é pra nada também. Então tá bom. Expectativas aliadas pra baixo. Mas, menina, eu vi que o site X, né? Que minha base é tudo no site X, né? Eu não tenho Google, não tenho ChatGPT, é o site X. Por isso que eu sou tão biruleiro igual o site X. Por isso que pega spoiler de Drag Race. É. Fico o dia inteiro nesse caralho. O povo tá muito revoltado, porque eles querem muito que Enid e Vandinha aconteçam, né? O casal sapatão. Enid e Vandinha é um novo... Não, tem um nome. E Vandinha e Enid é o novo Super Corp, filho. Se você não quer saber. Ah, pronto. É a nova coqueluche da Sapatão. Vai acontecer teoria, tanto quanto o Supercorp. E tem teoria que essa temporada vai ter viagem no tempo. Olha a viagem. Stalker de Vandinha nada mais é que a filha de Vandinha e Enid do futuro. Ai, nossa, essa fanfic aí. Tá bom. Eu amei muito. Pra mim tinha que ser verdade. E aí hoje eles revelaram que Gwendoline também vai voltar, né? O que aconteceu com o Gwendoline na temporada passada? Eu não lembro. Morreu. Morreu? E morreu. E voltou, né? É, só que ela vai ser... Né? Só que ela vai ser tipo a voz da consciência da Wandinha, né? Não, vai ser tipo a Net de Ironheart. Vai ser a voz da consciência da Wandinha. E aí vai ter... E não saiu nada da Gaga até agora, né? Que vai estar na segunda não, fase. Não, eles vão segurar isso pra ela aparecer 3 segundos e acabar. Entendeu? E o menino que faz o bicho lá que se transforma, revoltado. Ele falou, sou o único viado desse elenco e não conhecia a Lady Gaga. Poxa, que chato, né? Aliás, o quarto episódio também, puta que pariu com essa... Dessa cavandinha invadindo o manicômio. Mas a cena de ação é legalzinha, pelo menos, né? Quando acontece. Mas depois isso de uma hora... É, mas isso nos minutos finais. 3 minutos finais. 3 minutos final. Aí ainda me enfiaram. Ah, a Cristina Ricci voltou. Pra quê que a Cristina Ricci voltou? Pra nada. De novo. Voltou pra nada, viado. Era melhor ter ficado fazendo Jaqueta Amarela. Né? Mas é uma série que, assim, eu acho ela muito bonita, muito bem feita. Quando você vê os cenários, você vê que tem um cuidado. Mas caralho. Uma hora de episódio não tem a menor condição. E se não? Tá focado no público infantil, que é o que mais assiste, que a gente percebe, assim, né? Que é infantil assim, pré-adolescente, né? Uhum. 12, 14 anos. Deviam ser episódios menores, né? Pra prender esse povo. Agora, uma hora assistindo essa chatice. Uma hora. Uma hora é complicado. E pra mim, Jenna Ortega tá odiando fazer Wandinha. Não, o que que ela não odeia não fazer, né? Que a Jenna Ortega tá sempre com essa cara de constipação. Às vezes ela tá constipada mesmo. É. Que às vezes ela ser. Tem um problema intestinal e a gente tá julgando ela por isso, né? Exatamente. Tomara, não, porque ela falou assim. Porque ela falou assim, não, agora que eu assumi o roteiro, entendeu? Fudeu, vou botar pra fuder, vai ser só investigação, Wandinha sinistra. E, meu Deus do céu, não adiantou de nada. Mas é porque ela se diverte roteirizando, não atuando. O que ela fez com o roteiro foi tirar todos os outros personagens, deixar só o dela, né? Olha aí. E também ela reservou um bom tempo pra botar cenas que não acrescentam nada do irmão dela com o outro menino feio e o zumbi. Nossa, pra quê, né? Que também não serve. E aquele zumbi tá voltando à vida, né? Tá, cada vez que ele come um cérebro, ele vai ficando mais direitinho, né? Vai voltando. E aí, gente? Às vezes ele que vai virar a Gaga, né? Quê? Amo! Seria incrível. Gaga, não. Gaga ainda não apareceu? Não. E não tá Gaga nem no trailer da segunda parte da temporada. Gente. Nem segundo, não pode pôr no trailer, porque já vai acabar a participação dela ali mesmo. Gente, é que na verdade isso. Era Roma Gaga. Na verdade era o Rodrigo apresentador. Rodrigo apresentador de Xuxa Verde, né? Isso. Eu amo. Mas assim, gente, é uma série que é pra quem gosta, né? Como a gente costuma dizer. Bom pra quem gosta. Amiga, eu vou terminar essa temporada e provavelmente não vou assistir mais, porque... Também vou terminar, né, menino? Já gastei 4 horas de vida, agora eu gasto 24. Só pra ver o que vai rolar e depois, ó, beijo, tchau. Se Wandinha de ruiva for filha de Enid com Wandinha. Se a fanfic for real. Ah, se a fanfic for real, me avisa que eu volto. Volto só pro episódio que a fanfic se realizar. Exatamente. Que eu não sou maluca. Vai ser sim. Mas menino, vamos falar então, já que a gente falou de morte, né? Que vamos falar de Drag Race Brasil, né? Wanna be on top. Ensinou como matar o humor, né? Ah, que... Um Snatch Game incrível desse. É que às vezes eu falo ao contrário. Ai, eu amo do céu. Ili me lique, lique, lique e me jite. Ai, gente, que graça tem esse caralho. Que minha língua é igual chicote. Oi, gente, sou Júlia e me ligue, digue. Pantunete! Pantunete. Puta que pariu. Gente, eu tenho uma denúncia aqui que eu tenho que fazer. Posso fazer uma denúncia? Denuncie. Leonardo Oliveira, nordestino, gay, não sabe quem é Milton Cunha. Meu Deus, isso aí não foi mesmo, nome. Nem quem é a Júlia. Então, a Júlia tudo bem. A Júlia ninguém conhece. Milton Cunha, eu acho que isso é uma afronta aos LGBTs. Amigo, eu já ouvi o nome Milton Cunha muitas vezes, inclusive dos meninos e tal, só que eu nunca vi a pessoa, não sou carnavalesco. Mas eu também não, mas eu tenho cultura aqui. Cultura gay, a cultura LGBT do seu país, seu pai que é Milton Cunha, rapaz. Tá perdendo alguma coisa? Não. Não, mas... Tem que saber. Melina Blay fez parecido? Também não, mas... Mas foi engraçado. Por ela, você também não conhece ainda. Porque tá parecendo. Eu amo. Mas a gente não teve mini desafio, né? Foi só essa... Graças a Deus. É, porque aí a Melody Queen ia ganhar de novo, né? Porque sem mini desafio já picotou o Snatch Game todo. Ai, gente, precisamos falar sobre Melody Queen. Que isso, arrasou. Estamos, Amanda. Fale, Amanda, abre. Olha, tá aqui, eu juro pra vocês assim, que eu tô tentando ficar com o meu coração aberto, entendeu? Tipo assim, não, esse programa é um programa honesto, não tá puxando o saco de ninguém, mas assim, cara, na boa, ela foi de medíocre pra baixo, imitando a Carol Conká, lembrava remotamente só pelos bordões que ela falou a mesma coisa que ela falou no workroom, ela falou lá no... Uhum. Na hora do Snatch Game. E assim. Eu tava esperando galera... no mínimo um. Ai, minha carreira tá bonita lá fora, sabe? Tipo, bem. Sim, uma nova mulher. Lá. Mas eu acho que não é nem só os bordão. O problema. O Snatch Game, personagens engraçados do Snatch Game, que a gente já viu vários. O cara não precisa fazer as referências, eles têm que ser engraçados. Ela não foi engraçada em nenhum momento. Ela só fez um bordão ou outro, igual aquela outra Tonha da Dora, fazendo. Ele pegou um limão e jogou fora. Nossa. Ele não é bobo. E aí a Greg não sabe completar a piada e ficou, ai, não é bobo. Falei, nossa, Greg, isso também não me ajuda, né? Mas é que foi editado, amiga, ela falou. Precisamos falar sobre isso. Sim, Greg prometeu o Snatch Game mais icônico da história. Chegou aqui ao Snatch Game podre. E depois ela ficou falando que é editado, que a edição cortou. Aí todo mundo falando que é editado. Aí o RuPaul fica louca do cu e não renova mais Drag Race Brasil. Aí quero ver ela ficar chorando depois. Pois é, porque o Snatch Game não é pra você fazer uma cópia perfeita da personagem. É uma caricatura mesmo. Uhum. Então não precisa ficar linda, maravilhosa. Precisa ficar engraçada, basicamente. E ninguém foi muito engraçado. Eu ri da Rezirê por causa das referências da Xuxa, não. Porque ela foi engraçada em si. Exatamente. Eu também. Então, e assim, que foi editado, tá na cara, porque Linda Quebrada passou, né, três quadros calados e tudo, mas assim, o que mostrou na íntegra também, a Greg e os jurados estavam se mijando por nada, por qualquer bosta, eles estavam... Nossa, o Dudu Bertolini tava tendo uma síncope, uhum. Tava rindo. Gente, o Dudu Bertolini, não tendo dentro do Snatch Game, ele foi mais engraçado que as mulheres que estavam lá. Sim. Nossa, o Clodovil da Ruby Nox, gente. Nossa, velho. O pior é que a Maia Massafera da Bel... Ficou boa! Porque, assim, eu achei que a Maia merecia ganhar, mas... Também. Ela merece, porque assim, ela fez piada engraçada e ela era uma pessoa sem voz e fez piada com aquilo. Não porque a Maia é sem voz, gente. Exato, e ela foi mudando a voz toda hora. Ela falando que tava trocando de voz pra testar. Então ela foi engraçada. Mesmo assim, poderia não até olhar e falar assim, não é a Maia Massafera, mas beleza, mas ela foi engraçada. É o que importa. Era um pois top 3 pra mim, das três melhores, era ela uma delas. Sim, mas Melody Queen foi a perfeita, maravilhosa, muito engraçada. Foi. Mas melhor que a Carol Conká, do que a própria Carol Conká. Eu até concordo que a Desirê fez um, como eles falam, assumiu riscos, né? Porque ela, fala da Xuxa possuída e tal. Mas eu vi que vocês estavam, né, muito celebrando aquela parte ali que ela fala do negócio ao contrário e tal. Eu achei meio over, não achei ruim. Mas pra mim a Maia teve mais camadas. Eu também gosto da cartinha, quando ela joga a cartinha pro alto. E fala que queria ele, que eu sou Helena Maldita. Igual o vídeo da Xuxa Verde mesmo que fala, né? Oi, quero ir pra gente. É igualzinho! Quem também não quer, né? É igual, cara. Mas então, mas eu acho que por isso, pela referência, não porque sim, ela foi engraçada. É. Eu acho que ela tava... A ordem pra mim era Maia, Milton Cunha, Xuxa. Milton Cunha vai ser. E eu não conheço Milton Cunha, né? Não, eu acho que então, o meu top 3 era esse também. Ah, não, gente, pelo amor de Deus, eu ainda prefiro Xuxa Verde do que Milton Cunha. Não, eu prefiro Xuxa Verde, Maia e Milton Cunha por último. Isso, eu também. Vamos lá. É. Não, e outra, ela não devia nem ter ganhado, porque ela tava fubanguíssima na passarela, né? Gente, e a Elke? Socorro! Gente! Mercedes Vulcão errou muito, né? Nossa, foi muito triste. E eu falei semana passada que eu gostava de Mercedes e ela já ia se foder, né? Pois é. Ela errou muito, cara. Errou muito, muito, muito, muito. Cara, por que você gostou essa semana, Leonardo? Só pra gente saber quem é que vai sair. Por que você gostou essa semana? Eu tenho que gostar de Melinda, né? Então vem a eliminação. É porque Melody Queen não adianta, né? Porque é intocável. Arrastada! Então, mas a Mercedes era aquela a drag que eu gosto de graça. Ela nunca fez nada demais pra receber esse. Nunca fez nada, na verdade, né? Não, não, acho a Mercedes adoro... super simpática. Eu adorei quando ela começou já o... Porque assim, tem drag que cava a eliminação, né? Ela ficou... Porque eu sou atriz, porque tem uma pressão muito maior em cima de mim, que não sei o quê. E você não vê ninguém mais no episódio essa super pressão que tava botando nela. Não. Eu podia ter ficado quietinha, e aí talvez passasse. E pior que ela começou bem. Que ela mesma colocou nela. Ela começou bem chamando o Dudu de Pedro de Lara, né? Falei, foi maravilhoso. Ai, caralho. Eu amei. Mas ninguém e não botaram o Bruna Braga, né? Pro participar do Snatch Game. Absurdo. É a comediante da temporada e não estava no Snatch Game, né? Acho engraçado. Pois é. É que só tinha espaço pra duas cadeiras, né? E mas preferiu colocar Dudu, que é a parte que vai ver a roupa, do que a comediante? Pois é. Porque Dudu esquisito, é né? Cheirador de calcinha, né? E comediante. Mas ainda não superaram ainda Helena Maldita como Narcisa e Dallas de Dilma. Não. Ah, não. A Dallas da Dilma é maravilhosa. Nossa, gente, a Dilma é muito boa. Nossa, muito. A Dallas da Dilma é maravilhosa. E a NASA de Massa Sensitiva, né? Gente, só de lembrar a cara dela já foi com vontade de rir, sabe? Quem que ficou no top 3? Eram as duas e quem mais que foi bem também? Não lembro. No quê? No top 3 da primeira temporada. Era a Dilma, a Narcisa e tinha mais uma. É, gatinha. Ah, não foi a avó? Vó Bettina? Polaroid? Não. Será? Não lembro. Eu não lembro. Porque eu não lembro quem foi a grande... O que Miranda Lebrão 33 fez. Miranda era Paola, acho que foi ela. Paola Calçada. Ah, é verdade! Faxina! Faxina, é verdade. Foi bom também. Ah, eu amo muito Faxina. Ah, Faxina! Faxina! Aí a Greg demorou 15 anos pra entender Faxina. Eu amo. Ah, eu vou até procurar, gente. Ó, tá aqui, Miranda Lebrão, Paola, foi a terceira. Aí, Narcisa, Dilma, é Paola. Aí foi Bettina como Regina Roca, safe. Ah, Organza como Maria Bethânia, safe. Foi horrível. Chanel Scarlett de Inês Brasil foi low. Foi ruim, hein? E o Boron 2 foi NASA de Massa Sensitiva e Ruby Ocean de Marília Gabriela. Eliminado. Ah, que teve Chaniron. Verdade. Foi. O que que foi a eliminação? Chaniron. Foi Ruby Ocean de Marília Gabriela. Ah, Ruby Ocean. Foi o melhor lip sync da temporada, que NASA bateu o cabelo. Foi, que ficaram dizendo, é palhaça. Que ela bateu o cabelo, deu pirueta, pulou de ponta cabeça. Foi o primeiro lip sync bom da temporada. E eu acho que foi o único, né? Foi muito bom. É, teve da Miranda cortando o cabelo. NASA foi uma que eu não gostei durante o programa. Tipo, não batia com ela, mas depois que acabou o programa, eu gostei. Comecei a gostar dela. Eu comecei não gostando e fui gostando aos poucos. Também. Né? Tanto que eu acho que a eliminação dela é injustíssima. Injusto. Uhum. E a injustiça que ela não ganhou. Foi. Sendo que ela foi bem, tinha umas três pior. E a gente acompanha a Nazinha ainda, né? Pelo menos eu e a Zanon acompanhando. No livro de Gênesis. Ah, eu amo. O livro de Gênesis é tudo. Agora você vê. É, tem duas que eu comecei gostando muito dessa temporada, que é a Dora e Ruby. Só que tô um pouco cansado. Ai, sou tímida, tô com vergonha. Sim. Vergonhinha. Não cabe mais. Sério, não, metade da temporada já, né, gente? É o que eu falei pros meninos, eu falei assim, eu não entendo. É uma drag queen é introvertida, filha. Você... O problema é que assim, no lip sync ela foi muito bem, eu achei. Sim, foi ótimo. Foi. Mas eu achei as duas boas também. Não achei. Eu não achei a outra ruim também, não, mas. Enfim, ela foi melhor. É isso. É que não dá pra dar outra double stain. É. Amo. Cadê? Mofar. A Silvete Montilla deixou a faxina dela mofar. É faxina ou faxina? É faxina. A faxina. A faxina. A faxina. Faxina. A faxina dela mofou. A esfirra. A faxina. Dela. Isso. A espira dela. É faxina ou faxina? Eu, o meu português é faxina. É o que importa que mofou, a gente entendeu. Muito bom, gente, pelo amor de Deus. E vocês acham? Foi melhor do que o desse ano. Foi. Faxina. E vocês acham que a Linda Quebrada realmente tinha alguma piada muito deprê? Não. Ou foi. Porque falaram, né, que a vida da drag que fez vai acabar, porque fez uma personagem entrando on drug, não sei o quê. Só assim, ela tava linda, né? É, porque pra mim ela tava linda e quebrada normal, padrão. Pois é, não fez bem as rimas, né? É, que até a Greg depois falou, né? Uhum. Pra mim tava linda e quebrada e fã, não tinha nada de mais. Ah, gente, mas aí, indo pra Runway, o look da Desiree era muito feio, gente. Não, você não gostou? A gente não assim, eu queria que ela ganhasse, mas ela não merecia ganhar porque tá daquele jeito. O look da Melina tava mais bonito. É sempre a Melina é a fashion queen da temporada, né? Ela é. É o que falaram, se ela tivesse 20 quilos a menos, ela ia estar sendo enaltecida. Mas como ela é gorda, olha! Militando. Militante. Nossa Solange Duprá apareceu novamente, né? É, nem por todo mundo pode enganar todo mundo por todo tempo, quase por todo tempo, né? E qual foi a música do Lip Sync? Foi boa de novo. Tombei. Ah, tombei. Já que é pra tombar, tombei, né? Podia ter botado o nome de pin, né, pra fazer. Mas qual foi a roupa favorita de vocês da Brown? Pra mim foi Melina. Foi você muito de Melina e de Adora. Adora tava bem bonita. Tava bonita, mas eu gostei. Eu acho que eu prefiro Melina mesmo. É. Poseidon também tava muito boa de Sansoa. Ah, não, Poseidon, verdade, Poseidon foi minha favorita. Foi verdade. Corta. A minha troca pra Poseidon. Não para a gravação. Apesar do Snatch Game dela, né? Ligue, ligue, big. Esse pantonete. Famosa pedaço. Mas assim, ela no Bottom 3 ali não merecia, não. Por mais que eu não conhecia Não. Eu acho que merecia, amigo. Ah, não, Bottom não. Ela não... merecia assim, porque ela me fez ir atrás da Júlia e realmente não tinha graça nenhuma. Mas a Júlia, ela fazendo essa versão da Júlia não foi ruim. É porque a Júlia é uma desconhecida, né? Mas a Greg podia também dizer, não, querida, é de celebridade. É isso. Porque depois a Poseidon até falou no Twitter, falou, ah, a Júlia começou a me seguir no Instagram. Uau. Júlia começou a me seguir no Instagram. Aí ela botou um vídeo da Júlia, né? E aí eu falei, meu Deus, que coisa sem graça. É bem sem graça. É porque o humor dela é sotaque, né? Tipo, eu fazendo humor. Ah, então humor de sotaque, olha. É, mas eu não vou na TV fazer isso, né, amigo? Só a gente vai ficar aqui só no Pantoneto, então. No Pantoneto. Tranquilo, Leonardo. Que ódio. Que ódio. Mas o look de Sansão dela, tudo. Não, tava tudo. Ela e Melina foram as melhores. Eu vou denunciar aqui que o Zé não tá querendo sair de Santa, mas quando ele falou do look, ele falou, ai, fiquei imaginando que gostei do 100. Ah, mas isso todo mundo sabe, gente, que eu... Nossa, mas eu pegaria ela com esse look. Uhum. Eu também. Muito. Eu usaria a orelhinha dela. Exato, a orelhinha. Eita! A orelhinha. Pantunete. Pra fazer um pantunete? Vou até dois, se quiser. Se eu sou a Mônica, aquele cansaço não tem descanso. Olha, só botando pantunete no Sansão. E essa semana teremos o Ball. Ah, finalmente, né? A vitória de Belk. Ah, já tô vendo o desespero da Melody Queen. Ah, não sei costurar. Já deve ser assim. Bel que adora, né? Que adora, é a única que sabe costurar direito. Não, mas Bel que vai ganhar. Bel que ela tá batendo na trave semana após semana. Essa semana eu tô gostando muito da Bel que. Mas Melina eu pode também. Surpreender, que ela já tem os lucão. Ah, Melina, é verdade. Melina também tá batendo na trave. Tá batendo na trave direto também. Menino, teve a reconciliação de Melina e Desirê, com direito a Desirê segurando ela, né? Sim, uhum. Finalmente. Ela fazendo pantonete e Desirê pegando. Ai, ai. Eu amo. Mas eu amo que elas fizeram as pazes só pra não ficar climão, né? Mas, tipo, claramente, nenhuma das duas eu já passava. Uhum. Eu achei muito que ia rolar o double win, só pra coroar essa amizade. Eu achei quando a Greg depois chamou a Melina, eu achei que a Greg ia nomear ela rainha do baile também. Falei, meu Deus! Aliás, eu tô falando que. Eu falei que a Bel que bateu na trave, mas a Bel que ganhou uma, né? Ganhou cara. Do Talk Show. Então é Melina, então é Melina. Ah, é, Talk Show, verdade. Semana, boto minhas fichas na Melina. É, essa semana é o Melody, né? Ah, é, nossa. Que arraso. Não, mas essa semana vai ter mini challenge pra Bela de ganhar, porque a Melody tem que ganhar alguma coisa, né? E aí, na runway vai ser a Melina. A vencedora do mini challenge vai ficar imune, né? Até a final. Isso. Que ódio. Alguém que vai anunciar. Quem termina o nome com Queen vai pro final direto sem competir. Que ódio. Ai, gente, esse programa é um pantonete. É um pantonete. É isso. Mas chegamos na metade da temporada já, né, gente? É, drag hit. Mas então, eu gosto. Acho que tá melhor que a primeira, mas eu não. Eu não sei, pra mim, a minha torcida. Eu não tenho uma torcida igual eu tinha na outra temporada, que Bettina foi crescendo conforme o passar dos episódios. Subindo nas pesquisas, né? E a gente foi junto. Nessa temporada eu não tenho nenhuma assim. É, tirar o Mercedes, que era a minha fave, né? Então, eu gostava da Desirê, mas Desirê também não dá pra. É que é o que eu falei pra vocês. Eu detesto a personalidade de Melina, mas eu acho ela muito boa normalmente nas coisas. Uhum, a Desirê, eu gosto muito da personalidade e. Não, mas ela é ruim em tudo o resto. Pois sim. É. Uhum. Poseidon eu vou com a cara, mas também não entrega muito. Então, mas é todo mundo é quase, entendeu? É, a Dora e a Ruby, né? Eu tô com vergonha. No filme eu peguei a Melody mesmo. Eu acho que Ruby vai rodar rapidinho. Já. É? Já, eu acho. Eu acho que Ruby vai continuar, porque eu acho que ela e a Desirê são muito narradoras da temporada. Elas estão muito falando o tempo inteiro. Tem isso, exatamente. Então, geralmente, quem é a narradora da temporada fica muito tempo. A Melody não aparece muito na narração. Amigo, todo dia ela aparece chorando. É, toda hora tá, ai, meus peitinhos. Na narração, narração naquele do confessionário, não do... Ah, mas ela já passou contando a história dela da transição também. Também é só a história, né? Acabou. É... conteúdo. Ah, mas nessa temporada elas estão inventando história pra caralho, né? Que até agora não teve uma história boa, só umas historinhas fuleira de quinta. Não, história triste. Garota, teve cara. Sobre abuso, teve outras coisas, para de ser assim. Triste. Só barra de vida. É. Que surge do nada e vai pro lugar nenhum, né? Eu amo. Isso é drag race. Eu amo. Mas nem tudo pode ser perfeito, né? A gente sabe. Aí, vamos ver se vai vir a terceira participação de Bielo, né? Ai, gente, pelo amor de Deus. Ah, não, essa semana é Vitória. Vitória Shakespeare. Estrada? Amo, Pique. É a Vitória que era do Drag Race... Beckham. Alemanha? Não, a Alemanha foi a Kelly Hilton. Não, mas ela também tava junto, tava as duas. Ah, é? Gente. É. A Vitória é Miss Simpatia da temporada, filha. Olha aí, a aquarela da Alemanha. É, e Kelly Hilton foi finalista, né? Ah, não ganhou? Não. Ah, não, ela foi top 3 ou top 4? Não lembro. Não lembro se ela foi. Não lembro também. Temporada única, né? Da Alemanha. É, que ganhou a Pandora Knox. Maravilhosa. É mãe da Ruby Knox. Não, ela é uma mulher drag. Botou todos os homens pra mamar. O Chapéu Roll. A Chapéu Roll dele. Adoro o Chapéu Roll. Que ódio, gente. Pantunete. Ai, que raiva de vocês. Maravilhoso. Mas semana que vem tem mais Drag Race, né? Que hoje tá tendo o episódio, enquanto a gente tá aqui gravando. Então, semana que vem teremos mais Drag Race. Ah, se quiser, o Zanon já comenta que ele já viu tudo hoje. Eita! Jogou os pantonetes nos peitos de Zanon. Menina, mas aí eu já vi qual vai ser a música do Lip Sync também. Deu pra abrir a porra do site. Mas por que que você... Eu tava aqui no... Tava aqui aparecendo aqui no Blue Sky. Aí tinha um homossexual comentando cena a cena do episódio. Aí eu silenciei ele. Amigo, porque eu tenho um problema. Que além de eu pegar spoiler, eu fico curioso. Que aí eu começo a ler e aí eu não paro. Aí eu me auto-sabotei, né? Mas amiga, se você já sabe... que vai ser isso, você não pode ficar. Silencia os termos, mulher. Bota o nome das drags tudo silenciado. Tudo bem. Não, eu peguei até do ontem, saiu ontem a temporada do Slayja, né? Das asiáticas. Uhum. Menino, ninguém assiste aquilo e já tinha spoiler. Eu abri o Twitter, já tinha lá. Falei, pelo amor de Deus. Olha. Gay do céu. Ai, gente, gay é o caralho. Por isso que nós somos a favor da... né? Heterossexualismo. Ai, ai, meu Deus do céu. Mas, seguindo aqui no nosso programa, acho que vocês também não viram o filme do Eddie Murphy também, né, gente? Não. Eu vi. Olha aí. Ah, esse título em português não faz o menor sentido, né? Que é a última missão. A última missão, ai, né? Porque em inglês é The Pickup. Aí faz sentido. Mas em português não faz sentido nenhum, porque o Ed Murphy não tá fazendo missão nenhuma, nem é a última também, né? Mas Ed Murphy, Pete Davidson e... Keke Palmer, né? Keke Palmer. Sim, ela mesma. É, Keke Palmer, gente. Filmezinho de comédia, né? Comedinha de ação. Eu tenho que dizer que eu não odiei esse filme, eu achei ele divertidinho. Eu também. Eu ia falar isso, eu tava esperando você falar primeiro. Eu vi no domingo, ali tava almoçando, botei ele. E aí, pra melhorar, ainda vi ele dublado, porque eu gosto muito do dublador do Ed Murphy, né? Eu também. Então eu vi ele dublado. E assim, gente, muito gostoso. Tem Eva Longoria no filme também. Eu fiquei assim... primeiro, quando eu vi que era Ed Murphy, quase que eu desisti. Porque eu tenho o verdadeiro asco desse cara. Porque, enfim... depois de todo o embrólio do casamento dele com a Mel B, e tudo que ele fez ela passar, eu odeio ele assim num nível horroroso. Eu falei, cara, não sei se vou conseguir ver esse filme não. Mas o filme pra mim é mais engraçado por conta do parceiro dele, que faz umas piadas de quinta série que eu amo. E aí eu quinta série demais. Demais, teve umas que eu falei assim, gente, aí também um pouco. Fizeram assim, até piada com o pau dele, né? Como exato, sempre. Exato. Eu achei, assim, me dei umas risadinhas assim, leves. Achei que ele se alongou um pouquinho no final, mas, assim, é 1h30, 1h20, 1h30, filme. Ele é curtinho, né? Dá pra você se divertir despretensiosamente. Coisa pra família, entendeu? Uhum. Exato, pra quem não sabe do que se trata esse grande hit aí, né, a gente tem essa empresa que faz transporte de valores, né, esses carros fazem transporte de valores, e aí tem dois seguranças. Um é o Ed Murphy, que ele já tá há muitos anos na empresa, ele é super certinho, né, e ele tá ali há pouco mais porque ele... Quando ele se aposentar, ele vai abrir uma pousada com a esposa dele, que é Eva Longoria, mas ele não se sente preparado para isso. Então ele tá sempre adiando esse momento. E tem o personagem do Pete Davidson, que é um porra louca inacreditável, né? Que ele vê a Keke Palmer no banco, chamando ele, acha que ela tá apontando uma arma, ele aponta uma arma para ela no meio do banco, uma desgraceira. Ela quer entregar um bilhete. Aí ela... Ele vai me pegar o bilhete e vai falar, esse banco tá sendo assaltado. Aqui, bandido nos Estados Unidos faz assim, entrega bilhete em banco. Já vi vários filmes com esse plot, então é isso. E aí, menina, ele fica assim, transtornado, aponta a arma pra ela e tal. E acaba que eles vão aí dar um rolezinho depois, passear e tal, comer um pantonete. E no dia seguinte ele vai trabalhar, né? E não encontra o Janaia. Não encontra o Janaia. Poxa. Aí o filme ia ficar bom. E aí, menino, na verdade, Keke Palmer é uma assaltante mesmo. E ela vai usar todas as informações que ela pegou com o Pete Davidson pra roubar o próprio carro forte que ele tá dirigindo. Sim. Entendeu? E aí, menino, é essa loucura. E aí coisas acontecem, né? Eles tentando fugir, ela tentando roubar, mas acho o filme muito gostosinho. Tem assim, bandidos atrapalhados, tem fugas legais, assim, eu achei até bem feito, assim, as cenas de fuga. Uhum. E as piadocas também, muitas piadocas, e várias reviravoltas. Atrapalhados, né? E começa com o lance do plot do carro forte, e depois vê que o dinheiro que ela quer não está no carro forte, ela realmente quer só o carro forte. É até a piada com um macaco que tá sendo transportado também. Enfim, é divertidinho, gente. Não é nada assim, aquela nota 6 que eu falo, né? Mas, tô fazendo nada, quero um filme aqui pra poder, sabe, desopilar. É legalzinho. É pra passar o tempo, ele comeu um estrogonofe no domingo, dá um play nesse filme, filme bobo. Assim, até... A motivação dela pra fazer o assalto é uma motivação nobre. Sim. Né? No final você se apaixona por ela também, que o cara se apaixona por ela. E aí você fala, que flor de laranjeira. É, você até aceita. E aí você fala, beleza, tranquilo, tá safo. No final você tá torcendo pelo assaltante, é isso. Exato. Você torce pra ela fugir com o dinheiro. É. E aí? Quem não gostou, que lute. Ai, mas agora vamos pra uma coisa chata, gente. Uma coisa chata, porque vimos o começo de Alien Earth. Eita. Né? Nova série aí do Hulu, do FX Hulu. Se esconde aqui. Do universo Alien, né, menino? Do universo Alien. Eu tenho que dizer, desde já, que o universo Alien é um universo que não me interessa muito. Né? Também não acho nada demais. Alien Predador é um universo que não me interessa muito. Alienfobia. Né? Eu gosto do Alien e gosto do Aliens. Eu gosto. E do Alien. Você compactuando com o estuprador, né? Tanto que eu já vi. Eu vi Prometheus no cinema. Eu prestigio. Mas dizer que eu gosto, acho que é um pouco demais. É um pouco demais. E assim, esse episódio tem 65 minutos. Parece 75, sim. Poderiam ser um e-mail? Poderia. Parece 125, né? Parece que eu passei minha tarde inteira vendo. Menino, e assim, eu também não sou muito do hype do Alien, né? Mas assim... Todo mundo tava falando tão bem. Aí no site dos Tomates lá, tava com 90% de aprovação. Eu falei, gente, vai mudar minha vida essa série, né? Mudou. E ela vem com hype porque é do mesmo criador do Fargo, né? Do Fargo, daquela outra série lá do... Por isso. Das pessoas com os poderes lá, da Marvel e tal. Então tem todo esse hype e, obviamente, a fanbase gigantesca das pessoas que gostam da franquia Alien. Eu conversei com a Erika, né, que é a maior fã de Alien do Brasil. Obviamente ela não viu, mas ela viu a review. É normal, a maior. Eu amo tanto esse plot que ela viu a review. E ela falou que assim, tinha a expectativa dos fãs dessa série encaixar na lore, né, no canon do universo Alien. Só que ela falou que não... Vou nadar. Opa. Calma, não confunda os programas. E aí, tipo, ela já falou que não encaixa, não tem forma daquilo ali se encaixar. Então, tipo, isso já quebra um pouco pra quem é fã raiz de Alien. Eu não sou fã da franquia, porém, gosto bastante. Acho bem interessante, acho bem divertido a franquia de Alien. Porém, essa série tem é tudo menos interessante e divertido. Então, né, já me incluí fora dessa. Exatamente. E ontem saiu uma notícia que eu queria até que vocês soubessem, né, sobre Alien. Que os filmes da Era do Gelo são canônicos no universo Alien agora. E o quê? Do nada. Buemba, buemba. Uhum. Amo buemba, buemba. Eu acho que o Alien é o maior fã do Cid que existe na nossa terra. Eu amo buemba, buemba. Mas pelo menos a bicha já apareceu, né? Ah, você a tinha bicha. Alien. Já não apareceu uns 25 tipos de alienígenas diferentes. Ela e toda a corja dela já veio acompanhada. Porque tem esse plot lá aqui. Essa série, esse começo dessa série é muito esquisito. Porque a gente tá vendo essa tripulação que tá numa nave, né? Tá lá fazendo hibernação. Aí eles acordam aparentemente de tempos em tempos pra se alimentar e coisa e tal. Nananã. E aí, aparentemente, o capitão da nave é o Will.i.am, né? Ele é o capitão da nave. E aí eles estão lá, não sei o quê. E aí, de repente, começam umas flashzeiras, assim, um jequiti na cara das pessoas. E aí, beleza, eles voltam a dormir, aí corta pra terra, né? Que tem Timothée Chalamet lá, que é o... É Timothée OnlyFans. Não, tem o Timothée Chalamet mesmo, que é o dono da empresa. Ah, sim, o boy genius. Uhum. Que tem essas quatro empresas que dominam o universo, né? Domina o universo, essas quatro empresas. E essa empresa do Timothée Chalamet tá com um novo experimento, que é de passar a mente de um ser humano para um sintético. Uhum. Só que o humano em questão são crianças, né? Aí tem Timothée Olyphant com a peruca ridícula. Crianças pela bola 7, né? Isso. Né? Crianças doentes. Crianças doentas. E aí, menino, eles passam a mente da primeira criança, né? Que é a menininha lá, pra transformar ela na gloriosa Wendy, né? Na gloriosa Wendy aí. Meu Deus. Tem toda uma alusão a Peter Pan. Sim, fica aparecendo o videozinho, né? Tinha que mandar essa série pro Felca, né? A adotização das crianças aí, né? Meu Deus, literalmente. Não, mas essa aí foi a adotização literal, porque transformou instantaneamente a criança no adulto. Mano. Aí do nada a menina não sabe nem o que fazer com os peitos na hora que corre. E ela é super poderosa, né? Ela é super dinâmica, super foda e tal, não sei o quê. Mas... Super dinâmica, não. Eles continuam... No caso, ela, né? Ela fica querendo reencontrar o irmão dela, né? Ela fica, ah, meu irmão. Aí ela fica vendo o vídeo, repassando as paz. É meu irmão. Saudades do meu irmão. Sinto tanta falta do meu irmão. E aí, nisso, o Will.i.am tá sendo atacado pelo Alien lá em cima, né? No Space. Sim. E aí ele aperta os botões lá e fala assim: partiu terra. Foda-se. É, vale dizer que ele cagou pro resto da tripulação dele inteira. Deixou todo mundo morrer, ó. Deixou Kamala de eu nunca morrer. Não abriu a porta da bichinha. Eu tava tentando lembrar de onde eu conheci essa mulher. É, Kamala. Kamala, né? É, mas aí, uma dúvida aqui. É, o Will.i.am, ele era... Que agora eu fiquei na dúvida. Ele era um ciborgue? Ele é robô. Ou ele é robô? Ele é... Ah, tá. É porque ele, naquele no começo, tem aquele letreiro lá, né, que fala que tem os humanos, tem os ciborgues, tem não sei o quê, e agora tem os híbridos. Os híbridos, né, que é os do Timothée Chalamet. É, então, ele era robô, robôzinho. Eu robô. E aí, menino, eles começam a... Timothée Chalamet fala assim, menino, deu certo essa criança aqui. Vamos transformar agora todas as crianças, é. Vamos fazer aqui todas as crianças e foda-se o mundo. E aí, menino, começa a transformar as crianças, transforma a criança. Vai transformando, né? Quando eu vejo, já tem umas 47, tá parecendo a Rihanna. Um filho atrás do outro. E a nave vindo, moleque. Aí, de repente... Barata voa, a nave cai no chão, plau. E aí o irmão de Wendy, ele faz parte da brigada lá, né? Que vai... Dumbledore. Esse menino, eu vi esse menino num episódio de Black Mirror. Não, tô perguntando. Viu? Ah, tá. Viu sim. Vi, né? Tá. Não, ele é do End of the Fucking... Ah, ele fez Black Mirror também, aquele episódio do pedófilo. Eita! Verdade, ele mesmo. Que ele verdade, fica vendo os bichos do Felcano. Esse episódio é pesadíssimo, inclusive. Entrando no algoritmo P. Pesadíssimo esse episódio de Black Mirror. Pesadíssimo. E aí, menino... É, ele tá lá, né, e aí começa a vir os aliens, tem 17 tipos de aliens, mas na verdade só aparece os alienzinhos, né, a alienzona aparece rapidinho assim, mas nem ah, mas coisa. No segundo ela diva muito. Diva ah, morte. Você viu o segundo? Pô, vi. Você viu dois? Caralho, dois? O alien. Ux, caralho! É, ele tá vendo e a homenagem à Erika. Uhum, pra poder fazer um review, né. Uhum. Claro, pra ela poder pegar as informações do seu review em vez de ficar pegando por aí. Mas e aí, amigo? Então conta, o que acontece no 2? Ah, amigo, só falar do primeiro assim, rapidinho, que assim, eu não detestei tanto quanto eu acho que vocês detestaram, mas eu fiquei bem bugado com essa questão das mortes off-screen da nave, porque assim. Sim. Os filmes de Alien, eles são normalmente mais lentinhos, né? Porque é um filme ali de quase 2 horas. Mas que a gente sabe que os 40 minutos final, pelo menos, vai ser barata voa. E essa série, ela vai me apresenta esse povo, faz o Jequiti ali da morte deles. E aí eu não sei, pelo segundo dá a entender que talvez eles queiram construir um mistério em relação ao que os bichos fizeram com eles, se morreu mesmo, o que foi e tal. Mas se não foi isso... né? Com certeza. É. Se não foi isso, foi bem pra mim desperdiçado essa galera toda. Tipo, apareceu, de repente tava morto. E lá ia me catando gente. Mas aí no segundo, achei o segundo mais interessante do que o primeiro. Que também tem 60 minutos também. Deixa eu só fazer uma observação, que eu comentei com a Erika exatamente isso. E quando eu vi que a série era sobre Alien, a primeira coisa que eu pensei foi, pelo menos eu vou ver mortes interessantes. Uhum, e isso foi tirado, sim. Assim. Eu falei, que? Já morreu todo mundo? Não vi. E duas pessoas morrer de Alien? Ah, não. É, e duas pessoas que entrou o bichinho lá, o vermezinho Anitta, e aí de repente já tava explodida de dentro pra fora, né? O H. pylori, né? É. H. pylori mesmo. Do Alienverse, que eu não peguei no piloto, e não sei se vocês sabem. Se falou, eu também não vi, foi na hora que eu dei uma cochilada. É, essas pessoas têm poder por causa dos aliens? Ou tem nada a ver? Não. Não. Os híbridos não, eles são só. Eles, como eles são meio robôs, eles têm ali a habilidade que o robô também teria, né? Exato. E como é que ficou as crianças lá? Que o Andy falou assim: ah, vou lá resgatar meu irmão, não sei o quê, vou levar as crianças comigo. E as crianças, então, é a vida, a existência. Acho que o que eu mais gostei foi essa questão, porque a gente vê essas crianças todas presas nos corpos de adulto e assim. Tem um ali que tá mais disposto aí junto com o Andy, e os outros tão, me tira daqui, caralho, mão de monstro, puta que pariu. Tem hora que eles vêm, eles são com o Timothy OnlyFans e vem uma, tipo uma planta alien, que eles não têm certeza se é, e a planta fica babando, e eles ficam assim, ah, sai daqui. E aí Timothy OnlyFans fica com aquelas falas de efeito dele, né? Medo é para animais, vocês não são animais. E aí as crianças ficam tudo, ah, vai se fuder, velho, chato. Mas assim, o grande foco do segundo é o encontro da Wendy com seu irmão, né? Porque ele tem uma cena que ele tá fugindo da mãezona lá, da alienzona bucetuda. E aí a mãe derruba ele de cima de não sei aonde, daqui a pouco ele vai parar. Essa geografia eu não entendi muito bem. Porque vê se vocês concordam comigo. A nave bateu nos prédios lá, né? No meio da cidade. E aí, o irmão dela, em teoria, no episódio, está dentro da nave. Sim. E aí, quando chega nesse, ele dá umas corridas da mãezona. E aí, de repente, ele tá na porta de uma galera surubeira, assim, terceira metade. Um homem vestido de Maria Antonieta, fazendo uma festona de várias Marias Antonietas na casa dele. E aí, o irmão dela e outro guardinha que tá junto com ele, eles falam assim... Sai daqui que a área tá fechada, tá com problema. E aí o homem fala assim, eu não vou acabar com a minha festa por causa de vocês. Aí eu fiquei assim, ué gente, mas como assim? Ele saiu da nave, foi parar no meio de um apartamento, e esse homem dentro desse apartamento não viu como a nave bateu? Como assim? É, você bateu, não, ela destruiu Exato. Metade do mundo. Se arrastando metade do mundo. Uhum. E aí a gente tem a mãezona matando o guarda, né, amigo de irmão de Wendy. E aí, quando o irmão de Wendy vai interceder, ele entra na festa dos Maria Antonieta, mata os Maria Antonieta, tudo off-screen também. Gente, a festa do pastor. Ah, gente, que economia! A festa do pastor de calcinha? Exato. E aí tem uma cena legal de uma das pessoas da festa, tipo assim, se arrastando pela sala, só com a metade de cima do corpo, é bem legal essa cena. E tem as lutas de menino, irmão de Wendy, com a mãezona. Quando ele tá pra ser, né, assassinado pela mãezona, que ele sempre é salvo por algum roteirismo, Will.i.am chega, dá um tiro de eletrochoque na mãezona, ela desmaia, e aí quando o menino vai agradecer, o Will.i.am dá um tiro nele. Gente! E eletrochoque também, não morreu. Não deu nada. E aí, Will.i.am começa a atirar com uma arma de teia de aranha em volta do alien, e faz uma grande bolsa de alien se arrastando ele pelo prédio. Mas, gente. Tipo a bolsa da Camila Trender, que é enorme. Uhum. E aí, menino, esse homem sai com essa bolsa. Daqui a pouco, os guardas lá das empresas, né? Controladoras chegam e falam assim: o que, que é isso na tua bolsa? Aí ele fala assim: você não vai querer saber. Aí ele: ah, vou querer saber sim. De repente, o Alien começa a atorar a bolsa. E aí o Will.i.am fala: você vai ter preocupações maiores que eu. Aí, enquanto isso, o irmão de Wendy acorda, né, de seu torpor, encontra o Wendy. A Wendy fala assim: ah, não acredito, encontrei. E ele fala assim: quem é você, garoto? Quem é mesmo? Você? E aí, ele começa a mostrar todo o seu preconceito contra os híbridos, né? Ai, tipo, povo nojento, não sei o quê. É, mentira, ele não fala isso não. Ele só fala: ah, vocês são híbridos, tá? E o Wendy fala: ah, eu não gosto dessa palavra. Aí chega... Chega o híbrido indiano e fala assim: ah, menina, a gente, né, foi transformado, não sei o que, todas as crianças doentes. Meu nome tal, verdadeiro, é Fulani. E aí, o nome de Wendy é Marcy. Aí o menino fala assim: engraçado, o nome da minha irmã também era Marcy. Aí você pensa que eles vão dar aquela mega enrolada e tal. Aí o indiano vira assim e fala: é tua irmã, garoto. Aí ele fica: quê? Aí o Wendy, ele começa a perguntar pra Wendy: o que você me falou no dia que a gente acordou cedo pra ver o pôr do sol, não sei o que. Aí ela fala as frases pra ele, ele se emociona, abraça ela, coisa mais linda do mundo. E aí você pensa assim: bom, agora os irmãos unidos, né, vão viver sua vida. Vencidos, né? De repente a mãezona volta e leva o irmão pros confins do universo, derruba ele num buraco, e o Wendy fica: não! O que, que a mãezona quer com esse menino? A mãezona tá obcecada nele. Mas, gente... Achei que ela ia comer o irmão, igual a coisa ela fez com ela. Não é no Alien que o Alien come a Ripley? É esse aí, não é? Não come, ele dá umas lambidas, né? Ela fica babadinha. Grávida do Alien? Ela fica grávida, mas sim. É porque o Alien baba na nave dela, não sei o que. Não é literal o negócio. Tá. Achei que era um negócio desse. Apesar dele ter uma piroca na boca. Isso. Meu Deus! Ah, o Alien tem. Cara, agora o Léo falando assim, me deu vontade de voltar no último episódio pra ver o que vai acontecer. É, mas eu acho que vale a pena, porque é isso, assim, eu não acho que. Eu acho que a série vai ter 10 episódios. Uhum. Acho que 10 episódios de uma hora é muita coisa pra você acompanhar de Alien. Eu achei a Wendy em si muito interessante, acho que tem como render. Mas é isso, eu vou esperar 10 episódios pra ela, né? Fazer uma grande, um grande moça, e não sei se vou, não. E Timothy Olyphant. Só tinha uma hora, né, Ney? Pois é. Oh, eu acho que vale ir vendo a review, como a Erika já faz, e voltar pro último, sim. Pois é. Bom, acho que eu vou fazer isso. Se tivesse 1.5 na Disney, eu via tudo. Mas, menina, tem aquela extensão que dá pra ver no computador. Ah, amigo, mas eu vejo tudo no iPad hoje. Vamos ver. Eu vou é porque eu vejo lavando a cozinha e deixo no iPad ali. É o maioral mesmo, né, gente? Tudo para mim. Tudo para mas eu atualizo vocês, seja pela review ou de ver. Beleza. Ai, eu estou ansioso. A Grace, aquela youtuber lá, né, que não tem parâmetro, disse que foi a melhor série que ela viu esse ano. Ela viu 6 episódios. Quantas séries ela viu? Pois é, eu falei pro Henrique. Só essa. Grace Helbig, né, querida? Tá vendo pouca coisa, com certeza. Uhum. Mas também, se a gente for parar pra ver, não teve muita coisa boa esse ano, né? De série, né? Então... Palavras fortes que ditas por Márcio Zanon. É um pantuton, como é? Pantunete! A gente tem que fazer. Quando você terminar a Alien, eu vou falar um negócio. O que, que você vai falar? Não, tem que falar que a banda assistiu K-Poppers. Ah, é verdade. Sim! Ai, gente, é um hit, sério. Que gostoso. K-Poppers, parece que a Amanda usou drogas, né? Na verdade, Grace Randolph, o nome da mulher, tá? Pra falar dos gays. E se eu falar o nome dessa mulher errada, que vai me bater. Gostoso. Ai, gente, eu adorei, assim. Eu gostei muito das músicas, das vozes. E eu vi legendado primeiro. Depois eu voltei para as músicas no dublado. Eu amo que todo mundo fez esse esquema de pirâmide das músicas. Todo mundo. Mas, assim, achei muito divertido. Eu tô vendo, assim, os meus sobrinhos menores estão numa hype gigantesca também. Eu nem sabia. Fui comentar com as minhas sobrinhas que eu vi. E elas falaram, ih, as crianças estão vendo direto. E estão adorando. Obviamente que a parte mais conservadora da minha família falou, ah, achei que tem muito demônio. Gostei muito disso não, tem muito demônio, não sei o quê. Falei, as crianças estão cagando. Achei que tem muito demônio. Gente, elas têm o poder de Jesus que derruba o demônio. Né? Pois é, mas para uma Damares vir e falar que o fato da menina ser híbrida é uma alusão ao homossexualismo... Que assim, eu amo. Homossexualismo, né? Me pega muito. Homossexualismo é o hype. É o hype do conservadorismo. Agora é trazer de novo essa merda. É o homossexualismo heteroafetivo. Exato. Eles, mal sabem eles que a gente já tá criando termos para sair do que é da homossexualidade completa. Mas enfim. Amei o desenho. Achei a história simples, mas assim, uma mensagem muito clara e muito bonita. E enfim, gostei de todos os personagens, bons, os ruins. Enfim, gente, pelo amor de Deus, se não viu ainda, veja. É curtinho, é muito fofo. Espero que tenha uma série pra você tiver a ver. Deve ter universo cinemático. Olha aí. Véi, que eu vi que tá vai com ter? Alien e Era do Gelo? Uhum. Então... Sabe o que, que eu vi que vai ter na Comic Con de Nova York? Meet com as guerreiras do K-pop. Como? Mas com quem? Com as vozes faladas ou as cantadas? Então, só botaram assim, Meet com as guerreiras. Eu falei, ué, mas... Vai ter um papelão lá. Tem seis, tem seis dublador, né? Então... Não. Botar a Dentro. Bateu o recorde do Destiny's Child? Golden? O quê? Sim. Foi a primeira girl band, trio, né? De trio de mulheres. Não, girl band mesmo. Child, a fazer, cadê o Trico? Cadê o Trico? A fazer o debut, acho que em segundo lugar na Billboard. E já ia fazer o primeiro. E ela foi lá logo no primeirão. Olha aí. Canetou muito, maravilhosas. Brabíssimo. Vem aí o cover em Glee. Vem. Imagina ler a Michelle cantando Golden. No TikTok tem. Eu acho que eu te mandei, não mandei, Sassi, do cover do Glee? A Michelle daqui a pouco canta no show delas, alguém pediu. A gente tem que mandar um e-mail lá pra aquele karaokê que a gente sempre vai. Ai, pra poder botar Golden. Pra botar Golden, a gente vai sair nas Pantantrix. Sim. Ah, pelo amor de Deus. E a música de Frequency que vem aí, né? Bem, sim. Essa semana o veneno é icônico. Essa semana sai Cookies and Cream. Dia 18. Sim. 18 ou 19? Não é 18 ou é 19? Não sei. Esse Season 4, silêncio. Season 4 é isso. Season 4 é cover. Season 4 foi de Sweet Seduction, né? Pelo visto. Foi de Sweet Seduction, mano. Aí depois os pessoal chamam o Season 4 de banda de karaokê e a gente não tem o que dizer pra defender. Eu chamo de Pentatonix, mas o Trickens também não tá fazendo nada, só fica fazendo vídeo no TikTok. Ah, pra não sair da hype, né? Tem que manter a cara em algum lugar. Mas eu acho que a música delas vai ser a melhor pelas pessoas que estão fazendo a música. Tá tendo dinheiro, né? É uma sim, essa galera que tá fazendo a música dela é a galera do outro reality de música da Netflix. Qual? Sobre os compositores. Que tá rolando. Menina, eu fui dar o play. Já saiu? Já, eu fui dar o play, mas eu achei meio chato. Pois é. Eu não gosto de. Eu não quero ver reality de composição. Ah, o treino da casa tem. Né? Não transo ver. Eu não quero ver também. mas esses caras, assim, hitmakers. Então eu acho que a música delas, eu tô numa expectativa fodida. Que é o nome do reality. Olha aí. The Hitmaker. Hitmaker, né? Que uma pouca sempre canta no começo da música da Hitmaker, mas nunca ouvi um hit dela. Mas até aí. Então, foram os compositores da pouca que estão fazendo a música do Threakens. É isso aí. Entendi. Poucas ideias. Eu amo. Ai. Acho que a pouca só hitou no Rio, né? Ela não hitou no Brasil, acho. Nem no Rio. Não. Não, aqui no Rio tem bastante música dela conhecida. Hit Plantation. Hit Plantation. Grande pouca. Grande pouca. Poucas ideias. Poucas ideias. Mas é isso, né, menino? Então. A gente tá falando de quê? De Alien, né? Alien. Alien. Demônio. Quem gostou de Alien gostou, né? Quem não gostou. Verdade. Um beijo na alma, né? É isso. Quem não gosta de demônio. Quem não gostou vai ser devorado pelo Alien. Boom. Ou pelo demônio. Mas vamos falar então agora de Amorzinho e de Amorzinho e Volta no Tempo, Viagem no Tempo. Né? Vamos falar aí de um filme americano. Brasileiro. É. Com Mayra Ruiz. Que tem Mira Ruiz. Que é Com Você no Futuro. Esse nome também é bem merda, hein? Porra, com... ruim. Com você o pior tempo que é tudo. O nome, né? É o nome verdadeiro, né? Eu só fui ver porque Sassi falou, achei bonitinho. Falei, vou ver então, né? Achei super fofinho. E o moço protagonista desse filme tá num filme que a gente já viu esse ano. Uhum. É um nome estranho. Cara, ele tá naquele filme do pai que descobre que o filho não era filho dele, né? Ah, do Miguelzinho. E ele também é o grande protagonista de Coração Marcado, Palpito, né? Eita! Ele é Simão. Nosso grande palpiteiro. Apóstolo Simão? Simão. Apóstolo Simão. Henrique Simão. Né? Simão Fantasma Bundão. E o que é mais engraçado é que esse filme do Com Você no Futuro foi gravado antes do Melhor do Mundo, né? E a gente assistiu o Melhor do Mundo primeiro. Melhor do Mundo. Né? Eu achei que você ia falar, esse filme do Você no Futuro foi gravado no futuro. Mas o que eu mais gosto pra mim desse filme é a simplicidade dele. Uhum. Ele é um filme muito simples, né? A gente tem esse casal que tá passando por uma separação. Estão, né, etiquetando as coisas, o que é de fulano, o que é de ciclano. E aí eles são interpelados por essa figura que é o Cupido. Né? O que é engraçado, Cupido. Não, mas assim. E o Cupido fala para eles assim, gente, o que eu uni, eu não gostaria de ver desunido. Mas no final só depende de vocês. Então vocês vão ter uma oportunidade aqui. Enquanto a última música não tocar, né, a última música da fita cassete, a última música não tocar... vocês podem decidir se vocês querem ficar juntos ou não. E a partir daí, o futuro de vocês vai ser diferente. E aí eles voltam, né, 30 anos no passado, pra ver quando eles se conheceram, né, que é o dia que eles se conheceram. E, cara, eu achei muito legalzinho esse filme, muito legalzinho. Porque eu acho que uma coisa que a gente sempre vê quando a gente vê filmes de volta no tempo... é que sempre a pessoa do futuro nunca pode interagir com ela do passado ou com coisas do passado, né? E nesse filme aqui, eles interferem 100% nas coisas que estão acontecendo, né? Uhum. É, o que eu achei diferente é que, geralmente, nesse filme de volta, é vai, aí vai pro futuro, tá um futuro de um jeito, aí volta, aí mexe de novo no passado e volta pro futuro, tá no outro jeito. Eu acho que ele ficou no passado e ficou ali. Até o final, né? Esse que eu gostei também. Eu gostei também. Eu gostei de ser só um passado e não vários passados também, porque poderia também... não deu certo no encontro. Tentar de novo. Então vamos para outro lugar importante. Outra época importante. Não sei o quê. Ficou só nesse. Isso foi bom. Eu achei que eu fosse gostar mais desse filme. Eu acho que talvez... é um filme que não é muito pra mim. Ele não é, eu não sou muito público, porém, eu achei fofinho, né, não vou negar. Vi até o final sem lavar a cozinha nem nada. Foi, né, foi legalzinho. É um parâmetro. Eu achei que fosse, eu achei que fosse me pegar mais, eu acho. Mas talvez eu não seja o público. E esse lance é, de alterar o passado e alterar o futuro, pra mim, meio que perdeu o sentido do manter o relacionamento. E isso me desconectou bastante do filme. Assim. Eu mas acho é que... porque ele não queria manter o relacionamento e ela queria, né? Ele tava decidido a acabar ali tudo de uma vez. É, ele queria, inclusive, ficar com a loira, né? É, exato. Não, não, o lance é o seguinte, tipo assim, o Cupido veio pra mostrar pra eles que o relacionamento deles valeu a pena. Uhum. Né? E que valeria eles continuarem. Só que a realidade deles hoje é outra. É outra história. É. Que, entendeu? Uhum. Eles querem lembrar. Que a gente não deu o contexto, né? De que eles estão passando por esse divórcio porque o filho deles morreu, né? Então, uhum. Exato. O casamento todo foi pro vinagre depois disso. Então hoje eles né? eles estão juntos de novo, meio que assim. É, a gente vai. A gente dá certo, enfim. A gente só que dá outro contexto. Certo. Exatamente, cantando Sandy Júnior. Só que outro contexto, outra vida, outra história, tudo outro. Então isso me desconectou bastante. Ainda bem que foi só no final. Porque uhum. eu consegui ver o filme todo, assim, e curti, eu achei engraçado aquele amigo dele do passado, eu achei as cenas que leste, né? Engraçado. E, enfim, até a namoradinha dele insuportável, eu achei que tava insuportável no tom também. Então ai, a gente não fala insuportável. E, enfim, e os atores muito bons também. Isso, a Mira Ruiz não ser o melhor papel. Não, e a Mira Ruiz, a cara da Mira Ruiz jovem, né? Meu Deus do céu. Porque o menino não parecia tanto, não. Inclusive, ele tinha, um tinha olho azul, outro tinha olho preto, né? Mas a Mira Ruiz. Mas aí, igual a Harry Potter, é a Fernanda Granzorização, né? Granzorização. Mas é, pra quem gosta de comédia romântica, gente, é um filme diferente e bonitinho. Fofo. Viagem no tempo, né? É não, e também uma coisa que a gente também não costuma ver é que geralmente quem faz a ação de voltar no tempo, né, ou ir pro futuro, ela nunca sabe o que aconteceu quando ela faz a alteração do percurso, né? E aqui, quando eles fazem a opção de não ficarem juntos, né? Do menino Carlos ir ficar com a Lourinha e ela seguir, não encontrar com ele no show, acabar encontrando com outro cara e tal, eles têm as memórias, né, do que aconteceu. Sim, achei legal como eles mostraram isso, deles irem entendendo e relembrando assim enquanto estão. Sim. Exato. Então, isso foi uma coisa diferente do que a gente tá acostumado a ver nesses filmes. Eu acho que isso foi o mais legal. Porque é um filme bobinho, simples, aguinha com açúcar pra caramba. Mas que foge um pouco dos clichês dos filmes que envolvem viagem no tempo. Totalmente. Quebraram todas as regras de filme de viagem no tempo. Esquece tudo. E eu destaquei, assim, pra mim, uma parte do filme que realmente me pegou muito foi... o fato deles começarem a trocar as memórias e começar uhum. a esquecer as coisas e começar a lembrar de coisas que eles não viveram, né? Mas, enfim, viveram naquela realidade. E ali mostrou muito também a atuação da, né, do casal principal, assim, foram muito bem. Mira Ruiz, viu? Mira Ruiz, cara. Ele conversando com a mãe dele no telefone, falando que é o policial. E aí ele falando que ele perdeu o filho dele. E aí a mãe ainda consolando ele. É muito bom. E a mãe falando que barra, hein, policial. Mas é aquilo que eu acho que a Amanda falou. Eles voltam, acho, mais por causa do filho do que por eles. Sim. Não é muito. E a grande crise de consciência dela é quando o filho já não existiu, né? Que ela fala assim: o que, que eu fiz, né? Tipo. E que ela tá esquecendo ele de vez, né? Isso, e tipo, valia a pena ter tido ele, né? Apesar do que aconteceu, porque é isso, não quero apagar a memória do meu filho. Tá vendo o brilho eterno de uma mente sem lembrança? Dá pra fazer um filme com esse tema sem ser chato? Aí, ó. Porra, filme chato pra caralho. Eu odeio chato, não, para de ser louca. Né? eu acho. Agora, assim, tem uma observação que eu queria fazer de alguns momentos. No final, por exemplo, quando ele volta, né, pra convencer o Chicles a levar ele mesmo pro show, a impressão que eu tenho é que ela fica parada ali, esperando. Tipo, ela também não, ela tá lá. Vai, né? Então, ela vai no final, mas assim, ele tá fazendo um monte de coisa e ela tá lá, e o que será que eu vou poder fazer? Sabe, tipo, o filme não foi tão feliz em mostrar os dois fazendo coisas juntos. É. É, não, mas é porque tecnicamente ele tava fazendo a movimentação, porque ele tinha, a menina tava afim, e ele que tinha feito todo o movimento de afastar ele mesmo do passado, uhum. Então ele faz toda o corre pra levar ele do passado pro show, e ela, né, faz aquele grande coisa que é, ele deixa o ingresso cair e ela vai. É, não, eu só estranhei mesmo assim, narrativamente, como tipo, parece que eles estão, quando um tá agindo, tipo, até ela vai, até quando ela decide assaltar ele e tal, ela age, mas tem horas que parece que, tipo, se um tá agindo, o outro tá só parado em cena, assim, sabe? Tipo, não tá fazendo nada, não tá existindo ali. É que sim, ela tava no Teatro Renault nessa hora. Ela tá fazendo o voo da Elphaba. Tá fazendo pagodinho, né? Sim. Eu amo. E eu fiquei tocando, fiquei esperando tocar a música do Maná de Mulheres Apaixonadas, né? Ah, eu amo Maná, gente. Eu não acompanhei Maná, não. Eu conheço umas quatro músicas do Maná. Ah, tipo, se tocar no Toninho, você vai? Disse, né? É isso. Maná vê no Toninho, eu vou. Eu fiquei esperando, mas não veio aí, obviamente, porque a música do Maná dessa coisa é só mais tarde, né? É mais tarde não, né? No 2000 já, nos anos 2000. Aliás, queria compartilhar com vocês rapidinho que amanhã, no Toninho, vai ter Metrólica. Metrólica. Rato de Porão Cover tá vindo, gente. Olha aí. Metrólica aos maiorais. E na sexta, 22 de agosto, vai ter Legião Urbana. Olha, direto do túmulo. Pode ser mesa branca. Porque eu dormiria nesse show, mas você, ó, dia 22 Legião, dia 23 Ozzy Osbourne. Porra, gente, outro show de mesa branca. Eu amo. Toninho especializado, né, em show de mesa branca. Muito. Ó, dia 12 de setembro vai ter Noite New Metal, Evanescence e Rammstein. Amo pelo Evanescence Gangnam Style. O K-pop aí, né? E dia 20 de setembro vai ter a grande Annette Ozon, hein? Cantora da Nightwish, né? Famosa Júlia. Pra ter como meu nome é Júlia, né? Pantunete. A gente podia muito fazer nossa banda Pantunete, né? Porra, por favor. A gente poderia tocar no Toninho. Com certeza. Ah, então. Fechou. Pantunete. Que ódio. Ai, meu pai do céu. Mas assim, achei que foi uma grata surpresa, porque eu realmente não esperava nada desse filme. Né? E ele também é super curtinho, ele não tem nem uma hora e meia, muito hit. Uhum. Ah, eu achei muito legal a Mayra Ruiz tocando consigo mesmo na banda. Uhum. É a amizade dele hit com o Chicles, muito fofa também. Eu amo essa amizade também. Ai, ai, gente. E tem um final sugerindo a continuação, né? Com o Chicles e a mulher. Sian! A socorrista, né? Já ligando com Alien Earth. Uhum. O filme, a série dos marcados aí, tinha que aprender com eles, né? Fazer cliffhanger de Era do Gelo. E no final, na hora que tem o menininho gritando, chamando a mãe, ai, me deu uma emocionada. Sim, também. Fiquei esperando acontecer, achando que não ia quando aconteceu. Eu falei, ó. Que eles deixaram ficar, eles decidiram ficar, porque realmente eles viram que eles se completam, né? E aí tiveram esse bônus aí, que era o filhinho deles tá vivo nessa realidade. Porque ele vira pra ele mesmo do passado e fala: toda vez que você tá no carro, bota o cinto de segurança. Uhum. E assim, deu um acidente de carro. E aí, como ele deu essa lembrada... Já interferiu. Olha, nem tinha percebido essa... Sim, ele fala isso. Ele fala isso. Não, eu vi a cena, mas eu não me toquei que era por isso que a criança foi desmorta. Sim. Que aí ele botou o cinto e a criança não faleceu, né? Vitória do bem. e das lesbianas. A gente dá certo. Importante. Pato Neto. Agora eu vou ter que ver esse vídeo do Ponto Neto. Então. Mas aí, gente, assistam, vejam, né? Então. No Prime Video, né? É, eu confesso que em alguns momentos eu achei que fosse ser igual aquele filme que a gente viu com o Superman. Ah, é aquele ali é muito deprê, credo. Greatest Hits, né? Eu amo. Mas foi tudo, gente. Então, vejam. Tudo por mim. Mas agora, o que que tem agora? O que que tem agora? Suruba, Trisal. É, agora tem isso. Pantunete. Porque vamos falar, finalmente, de Terceira Metade. Ai, meu momento chegou. Né, a gente ia falar na semana passada, mas, né? É que a gente queria esperar a reunião, né? Pra ver o que aconteceu com os três aí. Deixamos a gente tava torcendo tanto por eles, né? Porque eu confesso que o Terceira Metade ia estar na pauta. Mas aí, depois de um tempo, eu acabei desistindo de colocar ele na pauta. E aí o Zanon viu os episódios e falou, ah, não, bom, não sei o quê. Eu falei, então vou botar de volta. E eu vi os 10 episódios em uma semana, né? Porque quando a gente foi ver, já tinha acabado, a temporada já tinha acabado. Né? Fui dando os highlights e falando sobre a barra de ser um trisal, né? Todo mundo falou, precisamos acompanhar, né? É. E eu acho que o grande exemplo disso, o grande coisa que a gente tira desse programa é que as pessoas falam que estão, mas não estão preparadas para estar envolvidas num relacionamento poliamoroso. É. Exatamente. É um né? fato, gente. Mas eu vou deixar Leózio nos conduzir pelo universo do Trisal, porque ele é muito mais... sabe muito mais pontuar as coisas que eu. E aí, né? Sim. Caraca, isso acontece comigo toda hora, já reparou? É, mas sendo com o Zanon... Mas o Léo não tá mutado, não. Acho que o microfone dele tá com problema, não. Eu tô sempre sendo deixado no vácuo, cara. Deixado para trás. Silenciando uma mulher. Eu sempre sendo deixado no vácuo. Sempre, sempre, sempre, sempre, sempre. Ih, agora caiu. Tá vendo? A gente dá a oportunidade pros gays. Tá vendo? E é isso que a gente recebe. Ele não quer revelar que ele é Henrique vive no Trisal. É. Na verdade, ele foi esconder o Trisal no banheiro. Foi esconder a lore né? dele. Né, Leonardo? Ih! Ficou com Deus, hein? Alô? Silenciando. Alô? Alô? Opa! Não diga alô, diga como vai, Galisteu. Tá boa ainda. Não diga alô, diga suruba. Não, porque eu falei, eu pedi pra você nos conduzir por esse maravilhoso mundo do poliamor. Ah, né? Conduzo, poliamore, né? Poliamore. Poliamore. Que eu adorei que você tá falando uma palavra que já é, tem gênero, e você fala, qual poliamore você vai escolher? Ah, é porque Debinha é seca, né, gente? É essa pessoa do politicamente correta, né, Debinha é seca. Que, aliás, foi a escalação perfeita. Pô. Pra esse programa. Ela né? com seus brincos gigantescos, né? Que eu tava preocupado com a orelha dessa mulher. Parecia que era três cabeças. Três brincos. Trisal, né? Caramba. Sim. Eu amo que assim, Debbie queria muito ter um reality pra chamar de seu. Ela fala isso o tempo inteiro. E você vê que ela tá realmente muito feliz. Debbie queria muito ter um trisal pra chamar de seu. Ah, isso aí também? Já teve, já falou, né? Fez vários poliamor aí. E aí, Deb embarcou nessa jornada aí com a famosa, né, da banda Clarion aí, Regina Navarro Lins. Grande Regina. Essa mulher falando parece que tá emaconhada o tempo inteiro. Regina é foda, tá? Vou falar dela assim, não. Referência de Trisal no Brasil. Será que ela tem um Trisal? Ah, tem que ter, que isso. Não aceito. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E aí, juntas, Deb e Reg, elas fizeram uma grande ode ao poliamor com as pessoas mais desequilibradas e despreparadas da história do Brasil. E feias, né? Foram no CAPS as pessoas aqui. Então, assim, não um casal vai passar pano, agora os outros não. Porque assim, gente, não tem uma unidade de casal de trisal que seja nesse reality que não seja detestável, né? Até o que a gente acha que vai ser bom começa a brigar por sushi. E aí, Eu acho que esse é o grande diferencial desse programa. Porque se fosse todo mundo maduro, bem resolvido, né? Não ia ter o que fazer. É verdade. Porque a gente tem o primeiro grande arco da temporada. Bia e Lia, né? As grandes casadas sapatão que você não sabe quem era ativa, quem era passiva. Eu queria que a Amanda contasse pra gente sobre essa barra no mundo feminino. Amigo, com certeza Lia era ativa. Uhum. E, assim... Lia é a chata, né? Lia é a chata. Porque eu sempre confundo as duas. As duas são chatas. É porque a questão é, Lia queria pegar sua mulher e Bia queria pegar sua homem. E Bia queria pegar só homem, é isso. É, mas assim, eu acho também que, primeiro, Lia tem essa coisa da ativona, e aí ela não ia querer dividir esse papel com outro macho, exatamente. Essa é a verdade. E Bia tava mais, assim, pra experimentar coisas novas aqui. Coisas novas pra sapatão é homem, gente. Uhum. Adoro! Mas pelo que elas falam, ela já pegava um homem em todas as relações, e aí nessa vez tinha pegado mulher. Mas Lia não gosta, porque Lia queria colar um velcro de qualquer jeito. Mas eu acho que o que piorou pra ela foi o fato delas escolherem uma mulher que também era ativona. E aí ela se mas meio... Ciele não falava o que era, né? Tipo, só na... Vou deixar mas rolar. Ciele tem muita cara de ativona. Muita cara. Acho que ela tem faz um pantonep. Tem. Ela tem cara de... Ela tem cara de quem tem pegada. Entendeu? Entendi. Aí ela ficou bolada. Eu tenho uma pergunta. Vai soar um pouco preconceituosa, provavelmente. Mas assim, cancelada. Hoje ele tá que tá. Hoje eu tô impossível. Hoje, se eu não sair daqui com uma tornozeleira eletrônica, eu não vou embora. Porque assim, Ciele é uma grande ativa na sapatão. Só que quando ela está com homem, ela é uma grande passiva. Existe isso da pessoa bissex? Sim, amigo, porque homem nunca vai aceitar ser passivo. Quer dizer, nunca é muita coisa, mas tipo assim, não tem tantos homens com a mente aberta pra ser passivo de mulher. Não tem. Rafael também, né? É, calcinha, punha nosso de hétero de calcinha, né? Nosso hétero de calcinha. Não, mas assim. Ah, tá bom, pai. Não, mas... Você quer saber não, o que, assim, que é ser ativa e passiva, não? Não, eu sei, mas assim, se ela é muito ativa e ela gosta de ser ativa e ela fica num relacionamento hétero com homem, então ela vai ficar sentindo falta de dar uma dedada, não vai? É. E como é que ela supre um negócio desse? Então. Não sei. Fazendo trisal, né? Isso. Tem que chamar Ciele pro logado, né? Eu acho que ela não vai sentir falta, porque aí eu acho que ela inverte o papel, sei lá. Porque, tipo, não cabe muito no sexo hétero você dar uma dedada. Dá um pulo pirata, Dino. Entendeu? Então, assim, aí eu acho que o lance é você não ser dominada por outra mulher. E nenhuma outra mulher dominar a sua mulher. Então, acho que isso que... Tanto que tinha passou relacionamento... Passou a proteção de território. Exato, a mijada, a famosa mijada. Entendeu? Ali é o território dela. Então, ela não soube lidar com isso. Pra mim, foi isso. Cristiano, não deixaria você dar um pula pirata nele? Opa! Um ponto, né? Senão, nem vou. Chega pra ele, digue, digue, digue, digue. Pô. Aquele oi, que susto. Porra, sucesso demais. E aí, mas qual que é a grande questão de Billy e do reality como um todo? Deb, ela deixa bem claro desde o início do programa, ela fala, quero ver esse sexo, né? E aí o que ela fez foi o seguinte, ela pegou casais que estavam dispostos a procurar essa terceira metade e pegou os poliamore, que iam estar lá para se oferecer para os casais. Bando e aí, né? Isso, ela faz a cerimônia da escolha das chaves, né? Essa das chaves, onde cada casal, junto com seus poliamore, vão escolher quem vai pro quartinho, pra suíte, porque os casais dormem, né, em suítes deles, e os poliamores em outro quartão lá. O que deve ter rolado de putaria entre os solteiros. É. Esse reality eu queria ter visto. Eu queria ter visto esse. Também. É, inclusive, tem hora que os solteiros vão falar, né, quase transei com ela. Fiquei, quê? Por que a gente não tá vendo isso? Amiga, mas aí eu vi que eu sou muito fraca nessas coisas, né? Porque as pessoas estão lá e falam, ai, porque eu transei, que eu não transei num dia, eu transei no outro. Eu falei, gente, mas vocês transam o tempo inteiro assim. Pois é. Queria, aí, né, amiga? Saúde. Ai, aí amiga, eu não sei se eu tenho disposição, não. Eu não tenho. Definitivamente não. Mas o que me pegou mais, assim, em relação aos casais, e por que eu falei que eles foram catados no CAPS? Porque a proposta do programa é esse que o Leonardo acabou de descrever. Eu tenho certeza que eles também receberam essa sinopse de Leonardo. Esse release, né, do Vênus Podcast. Exatamente. Então, assim, a não ser que eles tenham ido para um reality diferente do que eles achavam que eles estavam indo. Acharam que era brincando com fogo. Exatamente. Filhados com a sogra, né? Qualquer coisa. A proposta era arrumar uma terceira metade, correto? Essa é a proposta. E nenhum casal estava preparado para isso, a não ser um casal. Só tinha um casal preparado para isso. Que já tinha vivido outras situações parecidas, então assim, já sabia qual era da parada. É que hoje estão aí com 10 acessos, né? O resto foi pra descobrir se tava preparado. Então, mas aí pra mim já é uma falha da própria Globo que fez o casting. Ah, não sei, mas não é mais interessante pro programa esse povo desequilibrado do que vários variados. Mas eles montam uma dinâmica, que os casais têm que ficar junto, não sei o quê, tem toda uma etapa que tem que ir pra casa, não sei o quê. Você fazendo que eles estão descobrindo o risco de você não ter a segunda parte com o casal, tanto que só tinha 3 casal e nenhum rendeu, é muito alto. E outra coisa, eu acho que a única dinâmica que eu vou criticar é você poder repetir a pessoa que você vai levar pra par. Aí você que ficou a Dario e Iago levando Lori toda semana. Ah, exato. Eles podiam ter dividido assim, das primeiras 3 escolhas, não pode de repetir. Depois, se quiser, vocês repetem. Pelo menos, né? Pra ter um sabor ali diferente. Sim. Porque só levaram essa menina o programa inteiro, e aí? É, e aí, Dara avisou que não ia ser madraça, né? Presente. Ai, gente, Dara diva demais, né? Fiquei esperando o tempo inteiro a gravidez de Lori ser anunciada. Lori chegou com o Inácio e Ju, né? Seus outros afetos pra visitar. Não, gente. Afetos feios. Esse plot de Dara ter falado isso, quando eles iam começar a transar. Eu já tava com o pau lá dentro, filha. Porra! Pau lá dentro e ó, bota a camisinha aí, porque se engravidar, eu não vou criar filho de ninguém. Gente. Ela tava falando, serei uma madrasta ausente. Eu achei tudo. O que eu ressecaria ali naquela hora, ia sair dali a beber 2 litros d'água, desidratada. Ah, gente. Pega com pantunete! Não ia ter pantunete, pô. Mas, ó, o que eu queria falar da Bilia sobre as cerimônias? Que elas primeiro chamam Ciele, né? A grande ativa da temporada. Ciele fica num climão do caralho, já sai correndo do quarto delas e Bia fica, não entendi. Acho que ela não foi nessa. Lia, aliás, fica, né? E aí depois elas chamam o Felipe. E aí Bia vai pra cama chorar porque ela não quis pegar o Felipe. E ela fica discutindo com o Felipe no banheiro, Lia. Nossa, gente, esse casal... E eu fiquei assim, gente... Aí elas foram convidadas a se retirar, para não entendi por quê. Ué, como assim? Não, eles vão... comprometidos com a proposta. Vão pra uma dinâmica de ficar com os casais, quando chega na hora de ficar, você fica, ué. É. E aí, assim, a gente tem desde o começo, além de Bia, Lia, Dara e Iago, temos Monique e Marlon, né? Que o grande drama é Marlon, homem heterossexual. Nossa, mãe. Que aceita que Monique fique com outros homens, mas não na frente dele, né? Na frente da minha sala. Partes, né? Isso. Tanto que eu lembro que naquele primeiro speed date, né? Que acho que foi Igor, né? Igor chegou e aí ele falou: ah, você é o quê? Ele falou: ah, não, porque eu sou heterossexual. Então você não se relaciona com homem. Não, Igor apagou a vela e foi embora. Não, não foi Igor, foi o outro mocinho. Foi Juan. Juan, Juan, isso aí. É isso. Na cara dele. Tchau. Você vai ser um amigo dele. Que amigo? Eu vou querer ser amigo dessa gente. Porque o Juan só queria pegar homem, né? Sim. É. Era o bissexual que só pegar homem, né? Isso. Igual Mauro. Bissexual, homoafetivo. Mauro dava uns beijinhos assim na mulher, aquele beijinho. Ai, que nojo. Amiga, mas e a gente descobriu que Mauro, na verdade, tava procurando alguém pra sustentar ele. Gente, o que Mauro chupou de rola nesse programa? Mauro Affleck, não. Né? Ele só levou a Ana pra isso. Ele só queria mamar rola. Não, e assim, gente, Mauro e Ana, fico muito preocupado, porque aparentemente eles são de Brasília, né? Pra ele não encontrar. Cuidado, você e vai aí... cair no trisal com eles, vocês com o Henrique. Uhum. Eu não sei qual me irrita mais, porque eu moro, pelo menos a gente sente um tesãozinho, né? Sim. Mas ele fala assim, meu amorzinho, você tá tudo bem? Ai, que ódio. Ai, tá que uma raiva. Por a cara dele falar, vira homem, rapaz. Que amorzinho. Homofóbica. E assim, a Ana me deixa com Mix Williams, porque ela também tem a pezinha assim, né? Ai, e ela pintou o cabelo igual a Chiquita. Ela é muito enjoada, cara. Que casal merda, puta que pariu. Só que eu acho que eu já tinha percebido desde o começo que ela tava ali meio que obrigada por ele, assim. Sim. Uhum. Não, porque não, é muito claro que ela não tá afim do Pantonete. E ele tá... Meu amor, você não quer que eu pegue 10 homens na sua frente? Por quê? Eu quero que você fique confortável. Ele queria, e ela não queria largar, pra, ela falou, pra tentar ver, ficar com ele, vou fazer só essa palhaçada aí. É, mas a realidade era, Ana era apaixonada em Mauro e não queria botar uma terceira pessoa. Isso, Mauro, e Mauro doido pra pegar um homem. Ana, e não podia largar o relacionamento. Sabe que eu acho que Ana até conviveria bem se, tipo, pegasse e não convivesse mais. Uhum. É. Mas assim, o problema, tanto que no, quando eles... saem do programa lá no episódio 7, eles falam assim, ela fala, mas a gente tem que levar a pessoa, vai morar com a gente, tudo. Aí ela até meio que fala assim, eu tô vivendo um luto do fim do casal, porque não é mais casal, vira um trisal, né? São e quando ela fica, a gente vai ter que fazer sexo a três toda hora, como é que a gente vai fazer no apartamento de um quarto só? Ele é meu amorzinho, você tá muito preocupado. Ele aí, a gente vai fazer como tem que fazer, mas como? Ah, como tem que fazer? Mas como? Ah, como tem que fazer? Ah, gente, olha, esse diálogo todo, eu queria me tacar aqui do quarto. É, mas a Ana teve a redenção dela na reunião, né? Diva. Depois que ela jogar na cara que pagou o Uber pra ele, comidinha, não sei o que, sustentando. E ele fala assim, que isso, meu amor, o que você tá falando? É, porque no final do fim dos ovos, galera... O Mauro meteu o pé porque a Ana pediu ajuda financeira pra ele, porque ela tava cheia de dívida e ela sustentava ele. Então, tipo assim, cara, preciso que você chegue junto. Sabe o que ele fez? Meteu o pé. É, na verdade, foi uma amiga dela que chegou cobrando, né? Falou assim, cara, você tá se endividando com sua casa, você não tá fazendo nada, vai arrumar emprego. É. Aí ele arrumou o quê? O beco dele. E aí eu amo quando ele fala assim, eu te amei. Tudo que eu tenho pra oferecer é amor. Ah, ela não quis. Tudo que você tem pra oferecer é amor, ficou bem claro já. Ele, pô, cara, que vacilo, que é isso? Ah, você não vai procurar emprego, né? Tá um dia, tempo. Né? Odiei essa mulher por 7 episódios, pra no final ela me entregar tudo que eu queria. Né? E aí, quando o Bia e Lia saíram, a gente foi apresentado ao grande casal aí. É Rafael Calcinha, né? Amigo do Zanon. E Gótica, né? Que eu esqueci o nome da querida. Luíse. Luíse. Nossa, odiei essa menina também no nível. Ai, chatinha demais. Eu achei até que ela fosse... O que eu mais odiei é o fato dela não saber usar uma escova de cabelo. Tá sempre desgrenhada. Sempre com aquele cabelo de lavadeira dela. Eu amo. Mas assim, é porque ela é bruxa, né? Trevosa. Ah, é Wicca, né? Exatamente, ela é Wicca, então, tipo... E outro casal também, que não tá preparado. Eu, a maioria desses com homem, de homem e mulher, que é o casal hétero, né? É, eles, na verdade, eles têm aquele fetiche, né? Porque tanto que eles nenhum fica com homem, né? Que é tudo homem hétero. Rafael e Marlon. Só aceitaram ter outra mulher junto. Outro homem não, né? Engraçado. Pois é, mas. Não, tem hora que o Marlon começa a hiperventilar, porque eles fazem um veto lá e tiram a Monique da cerimônia. E ele fica, não vou aguentar, você com o homem lá, o que eu vou fazer? Ah, Capão. Marlon ou outro. Aprendendo que é machismo no programa. Esse homem, né? Não entendi isso também. Jéssica, uma fofa, super esclarecida, com maior paciência de mostrar pra ele, amigo, isso é machismo, né? Então, não sei o que, machista e tal. E com muita paciência, mano, se o homem fala comigo do jeito que ele falou com ela... Ele tá fudido, ele nunca mais vai ver na vida dele. E Marlon botou tanta banca que não ia pegar homem que não sei o que, no final ele faz o trisal com o Monique, e aí ele sai do trisal e deixa o Monique e Jéssica. Com certeza, que Monique, entre Monique e Marlon, acho que a Jéssica não teve... Né? Ele faz aquele penteado de Monique, né? Pois é. Aí... aquele penteado belíssimo. Pois é, aquele pantonete no cabelo da. Mas gostei. Aliás, muito confuso isso pra mim. De eu e Jéssica estamos no relacionamento e Jéssica e Monique estão no relacionamento. Ai, gente, isso é demais pra minha cabeça. Sim, é vários relacionamentos, vários afetos, né? Não, vários afetos. Quando a gatinha lá. Oh, meu Deus. Aqui ficou com o Iago Cadara. A Lori. Lori, quando a Lori fala lá que eles estão vivendo naquele cubículo, naquele 2x2, aquela caixa de fósforo lá em São Paulo, e aí ela fala assim, ai, porque eu vou receber meus outros afetos aqui, tem mais dois afetos, me relaciono com mais duas pessoas. Fala, gente, que putaria é essa? Pelo amor de Deus. E quando o CL revela que era casado há 11 anos? Gente, o babá. Não, eu sou casado há 11 anos, mas não tenho sexo, foi garota. E por que você tá casada? Ah, a gente é amigo, não sei o que. Gente, separa. Parece a Amanda. Né? Que coisa. Faz que nem eu, separa e depois volta. Eu amei que assim, se ele tava totalmente avulsa nesse programa, até Rafael, Calcinha e Gótica aparecerem. E aí ela achou que tava garantido, ia ser a Lore dele. De repente, o Gótica falou assim: estou afim de comer Ingrid, né? A mais falsa do elenco. Porra, né? A mais falsa atriz. Do caralho. E a Ingrid foi chamada de vagabunda por Igor, porque vetou ele. Ingrid fez acontecer, falou: ai, se ela é minha amiga, mas vou transar com o casal sim, aceito. De repente. Ela chorando na reunião. Que me senti muito ofendida, que você me chamou de piranha, ninguém me chama de piranha. Nossa, e o diálogo que uma fala assim. Mas ele saiu gritando vagabundo na escada, ela ouviu. Aí ela é atriz, né? Aí a Lia, péssima atriz. Que foi, como é que é o nome daquela moça lá, que tem nome diferente? É, Chuili, como é? Lizili. Adrilis? Pantonete, né? Ai, que aí. E assim, pra mim, Ingrid viveu uma das cenas mais deprimentes da história da TV, que é ela pegando o Gótica na frente de Rafael Calcinha, que ele falou que tava com muito tesão. E ele batendo a punheta mais fria, batido no mundo. A cara dele, de fria tesão, foi muito boa, gente. Olha. A hora aquela cena dele batendo uma punheta, olhando com aquela cara de depressão. Porque ele tem cara de depressão. Triste sem tesão me pega muito. Cara, e ele é aquele esquerdomacho chato do caralho. Uhum. Que muito. Não tem essa. E acha que tem, sabe? Porque ele foi o único que já leu o livro da Regina Navarro. Não, isso é uma pataquada sem fim. Depois que eles ficam lá no sofá, e ele. Ai, não, porque eu estava ali de fora, aí eu me senti excluído. Ah, porra! Amiga, eu acho que pra mim ele chega a ser pior que o Marlon. Porque ele se diz muito desconstruído, mas não é desconstruído porra nenhuma. Sim. O Marlon, pelo menos, ele confessa que ele não. Ele tem um preconceito ali. Uhum. Uhum. Esse moleque não. Ele causou, porque. Ah, porque não, põe a calcinha transparente. É. Com o Ciel ele já falava isso, lembra? Tipo, ah, porque eu senti que a Ciel gostou. Mais de você do que de mim. Aí... Por isso que ele quis ficar com a outra e não com a Ciele, que gostou mais da mulher. Uhum. E a Ingrid também gostou mais da mulher dele do que dele, Bu. É. Não, e ele faz o negócio sempre ser sobre ele, tipo assim, ah, porque lá fora eu achei que as pessoas gostavam mais de mim do que dela. Uhum. Luiz me fez acreditar. Ele convoca uma terapia com os machos pra poder falar disso. Sim. Ai, gente, pra mim é ridículo. Nossa, eu lamentável. Imagino a cabeça de Iago olhando pra esse menino falando essas merda e ele, tipo, sim. Tendo que processar o que falar. Porque Iago é super de boa, né? Então. Sim, Iago é super de boa. Até porque deram uma chata também, leva. Sim. Ai, transa com ela, faz o que você quiser. Amiga, com ela. Dara é nosso inferno astral, né? Ela é sagitariana, né? Por isso que nós temos um problema com Dara. Eu gosto de Dara, assim, à distância. Ah, eu prefiro Lore. Lore até porque ela é uma grande gostosa. Sim, Dara é uma grande gostosa, porém... Lindíssima na reunião. É, e é isso. Ponto. Pra relacionar. E Dara e Iago estão comendo 10 pessoas do elenco no final, né? Sim. Porque eles são real poliamor, gente. É, eles comeram de quadrisal, de 5, 17. Uhum. Não, gente, o plot da invasão do domicílio. Porra, não fala comigo que tá transando na minha casa? Ciele. Ciele sendo invadido na casa dos outros, né, com o pantonete. Primeiro com pantonete de limão, pra poder quebrar o gelo. Gente, eu amo a fala que ela tá lá com a torta na cara e a Ingrid fala assim, SL. SL. SL. Aí ela trouxe uma torta de limão. Porque essa parte, segunda parte que vai cada um pra sua casa, não rendeu nada, né? É bem chata, né? É bem não. chata. Só rende a presa véia... triste. A véia some, né? A psicóloga some. Ela tem o que fazer, é muita gente pra transar. Poxa, viado, quando eles começam a fazer churrasquinho com o grupo Clariô, com a família. Com as 10 pessoas de Lore. Pois é. Gente, ai, e aí eu vi que Lore vive num trisal, vive vários relacionamentos, porque as duas pessoas que ela tinha um relacionamento antes eram muito vários feias. Vários afetos. Gente, os afetos de Lore são muito feios, ela teve que pegar Dari e Iago, que são bonitos, né? E ela nem tava nesses afetos, né, também. É, porque ela fazia um ano que não via. É, não entendi. E eu amei que mas Lore... Mas é igual a Monique, né, que também tem esse afeto em São Paulo, ela mora, sei lá, onde? No Rio, sei lá. Mora no Rio. Né? E não entendo esses afetos que fica 10 anos sem ver a pessoa. Ah, então vamos falar que a gente tem afeto, gente. Pois é, gente. Afeto peronomútil, né? Uhum. Afeto é AD. Agora, eu acho que a nova palavra pra afeto tinha que ser pantonete. Eu amei que Lore tinha 850 afeto, mas não sei quantos relacionamentos, não sei o que. Aí no final, tô sozinha. Amiga, mas eu vou te falar que eu acho que Lore não tancou o OnlyFans do casal lá. Cristiano. Eu também acho. Eu também acho que não. Porque é um nível, de só os posts que vocês mandaram do Twitter fake lá, fiquei horrorizado. Ah, amiga, é sexo normal, tem nada demais. Não, os textos que eu tô falando, ela falando... Quer ver meu marido sendo enrabado por 12 homens, não sei o que, né? Que sendo louco, preparado. Né? Não, mas Iago só vi dando pau um, só não deu pra muito, não. Não, eu sei, tô exagerando. Eu acho mais ativo que. É pelo pantonete. Ele não é o casal do ar. Ai, ai. E o final, galera? Como é que ficou aí? Amiga. Assim, eu queria perguntar pra Mandy, né, que você viu a reunião depois da gente, né? Uhum. Se você entendeu a parte em que Débora pergunta pra Felipe se ele tem um gominho no coração. Não. Ah, tá. Porque quando ela faz essa pergunta, eu falei assim, ah, não, o Sassi também não tinha visto ainda. Eu falei, eu entendi certo. Esse homem está namorando gominho. Little Gomes, três mulheres. E aí o Zanon falou. O Zanon falou, não, ela quis dizer que é um pedacinho do coração dele, tá ocupado e tal. Eu, será? Aí Sassi também viu, deixou passar. Aí eu mandei pra eles a notícia que mudou o Brasil, né? Sério? Que é Felipe está namorando gominho, viajando pra Europa com gominho. Mentira! Verdade. É... gostoso daqui. Passada! É... cadê? Eu quero essa notícia. É minha mesma. Tem militância mandar... aqui, galera, mas o gominho é muito feio, aquele homem é muito bonito, mas é isso. Gente, é bonito, mas alguma coisa Little Gomes deve estar fornecendo, amiga. Ah, o cu. Não, além do cu. Assim, viaja pra Europa. Quero. Na verdade, viajei pra Itatiaia. Eu amo viajar pra Itatiaia. Gente. Eu adoro, a revelação aconteceu de forma espontânea na rede social X após um seguidor questionar a proximidade entre os dois. Eu amo forma espontânea. Ó, eles fizeram aí uma trilha e uma cachoeira em Itatiaia. Esse homem, ele é aquele que não tem caráter? Uhum. Gente, Lia chama que ele não tem caráter. Sim, Lia fala, você não tem caráter. Eu amo que ela fala que ele não tem caráter só porque ele chama a outra pra sair depois que elas terminaram e ele fica aqui. Exato. Ele deveria ter falado, foda-se, agora eu tô namorando o gominho. E as poliamor que as figurantes, Camila, não sei quem, que tudo revela que virou monogâmica. É, agora todo mundo tá monogâmico. Ai, a Débora fala, não, mas a outra lá, a Adrilles, além de deixar de ser poliamor, ainda deixou de ser bissexual, né? Falou, olha, sim, esse programa aqui pra mim foi demais, não quero saber mais nada dessas bagunças. E a Débora fala assim, ah, mas até pra ser monogâmico tem que ter muita coragem, não sei o que, monogamia mata. Eu fiquei, então tá. Gente, a gente esqueceu de falar de grande Guilherme Pan, né? Que entrou... Entrou só pra chamar dela de BTZ. Sofreu. Entrou, sofreu e saiu. Ele chegou, falou mal de todo mundo e saiu no dia seguinte. Isso aqui não é pra mim, não. Eu acho que ele virou pastor. Seus olhos. Mas ele saiu tão indignado, tipo assim, meu Deus do céu. Nem foi pra reunião. O homem chorou, o homem não dormiu. Ficou. Gente, olha. Sendo que ele tava pegando Mauro também, né? É. Quem não pegou Mauro, né? Não, o Mauro passou um rodo. É porque ele devia estar numa seca, né? É. Só com o Ana. O Mauro queria mamar ali. O Mauro já tava também tava ali procurando quem ia sustentar ele, né? Sim. Exatamente. E a entrevista Uber de dele, Mauro... Se tivesse conhecido o Gominho... Olha aí. Ai, ai. Mas... Isso pra mim também era muito claro, assim, tipo, o Mauro, ele ia pra cima dos homens com uma vontade que eu quase babando. Ana... Ah, beija... ele não beijou uma mulher nesse programa, né? Não. Agora os homens, porque ele também ficou cedendo também no Arthur, né, primeiro. Nossa, mas Arthur, quem não, né? Olha aí. Sedento no Arthur, toda oportunidade que ele tinha, ele queria... Arthur é o que ia terminar com eles, ou não? Era o Arthur Igor, né? é o primeiro que eles começaram a ficar. O Arthur é do brinquinho. E que virou. E que, ele que pede de perdão pra Ana na reunião. Fala assim, ai, me perdoa, não sei o que. Ah, vai se fuder também, meu irmão. Pelo amor de Deus. Gente, tava lá querendo fazem... mamar o seu marido da mulher, agora vem essa. Eles fazem uns problemas que é mínimo ser uma grande coisa, né? Eu acho tão incrível isso. E uns textão da Débora falando, ah, eu disse, agora eu descobri o amor. Gente, essas pessoas que entrou lá, tava tudo desequilibrada. Nenhuma sabia, assim, um casal só que era que realmente via trisar, o resto não sabia nada. Tanto que Luiz ia falar, ah, eu sou bissexual, mas nunca transei com mulher. Falei, quê? Olha aí. Olha aí. Mas então, foi falta de oportunidade? É, mas transou na frente do marido, né? E aí o marido fez aquela cara, né? Gente, e a hora que ela sai a calcinha, liga pra mãe. pra avisar que tá no trisal, ela fala, ah, tá bom que vem. Bacana! Qualquer coisa vai nos avisando. Que inferno. Olha. Aí o outro também na reunião, né, que bateram o palmo pra Rafael pela heterossexualidade, né? Sim, precisamos de héteros assim. Nossa, velho. Esse homem me dá esperança nos héteros. Foi isso que ela falou. Foi. Olha, que ódio. Ai, gente, nossa, e o post da geração também, né? Que eles fazem as cartinhas anônimas e tal. E aí alguém acusa a Lori de ser interesseira e ela fala assim, ué, gente, isso é interessante, sou interessada, mas né. Eu amo. E aí quando a Ana tá acusando o Mauro, ela fala, e depois eu que sou interesseira. Gente, olha, o reality, ele tem três momentos. Ele tem o momento do surubão, que você tá ali pela suruba também, não pelos momentos chatos. Então você tá ali pelos encontros deles, os trisais que conseguem transar, delícia, super vale a pena. Aí depois tem essa parte dos apartamentos em que absolutamente nada acontece feijoada. E eu acho que Rafael Calcinha salvou essa parte até. Porque ele traz a problemática. Também acho. É, a única forma que tem é dele. Pra ficar vendo o Dara dando piti por causa do sushi hambúrguer, eu preferia a parte dele com Ciel e Pantonete. Exatamente. Aliás, esse também, Iago, também um cavalo com a menina. Uma beleza. Uhum. Ela é muito chata, então você pode agora, a reunião, gente. A reunião faz tudo valer a pena. Faz toda essa jornada de merda valer a pena. Porque a reunião é um sabor. É, não, ainda mais porque passou um ano, né? Desde que eles gravaram até agora, então. Bom demais. Faz bom muita, demais. Muita diferença, viu? Eu acho que assim, é um reality show que não tem prova, não tem dinâmica diferente dos outros, mas o elenco fez valer a pena. Eu acho que quem montou o casting ali foi num caps bom. Exato. Passou num caps lá que tava perigo. Ah, mas antes você tinha falado que tinha escolhido errado. Não, vamos lá. Pra proposta do programa, pra mim foi isso. Errado. Porque foi uma galera que não sabia se ia fazer trisal ou não. Pra mim tinha que ser uma galera que já fazia, tipo o Dariago. Tipo o Gominho. Era que eles renderam. Ótimos maluquices renderam. Devia ter. O cara que fez o cast disso aí, que tinha que ter feito o cast do Big Brother. Tinha rendido muito mais. Inclusive, pode pegar esse cast e botar no Big Brother, que vai render. Podia. Vai render. Mas deu. Ai, amigo, eu ia detestar a Vedara que... todo dia sendo chata. O Edredão vai cantar, hein? Se for no Big Brother, porra. O Edredão vai cantar. Porra. Seria incrível, não? Você ia aguentar ver Mauro o dia inteiro falando. Se fosse pra eu ver um take de Mauro e outro take de Mauro macetando o Iago, porra! Com certeza ia aturar. Com certeza ia aturar. Fato. Mas é isso, galera. Inclusive, não, eles são amigos hoje, a Pepsi, né? Hã? Não, ele não pega Mauro, não. O Iago. É, ele fala que estamos conversando com Bielia, com Mauro, com não sei quem, tá pegando todo mundo. Não, ele é o inteiro, né, que eles estão falando. Ele mais pega é coisa, é. Qual que é o menino? É Felipe? Felipe. Não. Do Gominho? É não, Igor. Virou três. Ah, é o do outro lado. É porque no final das contas, a galera não ficou com os trisais, não permaneceram. E até quem saiu de casal também já não tava mais lá essas coisas. Pois é. Igual Bi e Lia, que separaram, né? Ou seja, o programa serviu só para destruir relacionamento. Exatamente. Uhum. Parabéns. É, os casais que não fizeram trisal separaram, que é Mauriana e Bi e Lia. Uhum. Os outros ficou o casal original, ou no caso o Marlon, que terminou com a Monique e ficou com a Ana Mo. Aí ficou Gótica e Rafael Calcinha. E Iago e Dara com 200 pessoas, né? Rafael Calcinha é muito bom, gente. O Tocha Humana é genérico, né? Ficou com. Amigo de Zanão. Ai, gente. Nem me lembra. Parei de seguir no Instagram só em repúdio. Gente, ele e o cantonete dele. Ah, mano, deu a ideia maravilhosa, né? Que era ficar mandando o vídeo dele pra ele da punheta triste até ele bloquear. Sim, eu queria muito fazer isso. Cara, esse vídeo da punheta triste vale muito pra gente procurar. Por favor, eu queria muito fazer tesão, um take só da cara dele com a musiquinha. Quem será que vai pra fazenda, hein? Porque vão pegar alguém desse ali pra pôr na fazenda, eu tenho certeza. O Felipe, com certeza. Namorado. Amigo, sempre pega. Pegaram já daqui do The Circle, da Netflix, que ninguém assistiu. Meu Deus. Eu botaria Felipe, namorado de Gominho. Quem que era que era o do The Circle? Eu botaria que Lore. Gostou, eu depois... botaria Mauro. Era o JP. Ah, Mauro. Eu botaria Guilherme Pan pra ele desistir logo da primeira fase. Colocaria Rafael pra bater punheta triste. Rafael Calcinha, por favor. Próximo vencedor da fazenda, Rafael Calcinha. Gente, se Rafael Calcinha entra, ele é capaz de ganhar essa merda. O emoji dele vai ser uma calcinha, né? O emoji dele. Porque ele vai ser um hétero muito sofrido, que ele é desconstruído. Vai sofrer mais que a Ju. Vai. Ai, gente, eu vou zoar a Rafaela, que o ex dela chama Rafael Calcinha. Que ela nunca pegou. Você que poderia ter pego, né, amiga? Graças a Deus ele é hétero, né? Não queria pegar, amiga. Lógico que eu queria, porque eu que comecei a stalkear o homem, e aí ele viu o Rafael e começou a seguir ela. É, porque ela tem uma coisa que você não tem, né? Xereca. Exatamente. Exatamente. Um pequeno detalhe. Pantunete. Pra ele poder comer o pantunete dela, né? Ai, gente. Mas muito bom. Tem que assistir, todo mundo tem que assistir, porque olha... Débora Seco maravilhosa apresentando, gente, amei. Sim, muito boa. Sim, tirando a parte que ela não deixa o barraco rolar. Uhum. É, ela é muito corta-foda. Ela ama isso, a pessoa a cada olhar. Ela, tudo ela chorando, né? Ela... Sabe uma coisa que eu achei? Assim, eu achei legal por um lado, mas por outro, eu fiquei meio assim, que era tipo, toda vez que terminava a reunião, aparecer a produção, levar sandália pra ela e conversar com aqueles atores. Era pra mostrar que é descolado o programa. Entende. Mostrar que era um programa, assim, livre, cabeça. Mostrar que é um filme, um programa mais família, assim. Ah, família. Que Débora não é. Mesmo. Mostra que Iago Débora... com as pernas abertas e dela descendo a gente, tem uma cena que acho que é depois que o Mauro e a Ana pegam o Igor, que o Mauro tá deitado na cama, todo arreganhado assim, falando, todo mundo gozou. Ah, sim, sim, sim, sim, sim. E aí todo mundo assume que todo mundo gozou, né? Uhum. Graças a Deus, todo mundo gozou. Todo mundo gozou. É, rapaz. Mas pra mim, as melhores cenas vai ser Rafael. A punheta triste e Dara falando assim: vocês estão fudendo pelo e eu não vou ser uma madrasta ausente. Ai, é. Ou isso, seja, o melhor foi é a depressão da parada. Maior corta foda do Brasil. Puta que pariu, com certeza. Tudo pra mim, gente. Muito bom. Sabe outra cena de depressão também que é muito boa? Tem uma hora que Ana e Mauro estão saindo para poder ir pro quarto deles, e deixando o quarto dos solteiros. E aí Ana sai e fala: você não vem, Mauro? Ele: vou. Aí ele beija um. Aí beija, beija, beija, beija. Aí daqui a pouco vem outro, beija, beija, beija. Aí Ana fica esperando, assim, com cara de cu na porta. E Mauro beijando o sonho e tudo. E ele mete a mão na bunda dos caras ainda. Sim, sim. Ele tava com muita sede. Ele tava com muita vontade. Ele tava no mapa da fome. Ele só queria isso, só queria dar uma mamadinha no sigilo. Não, no sigilo, no reality, não dá. No sigilo. Eu queria ir no date também só pra comer as coisas do date, né? Tinha umas frutinhas, uns biscoitinhos, assim, fininho. Sempre um... E Débora Seco deixando os presentinhos vibrador, as gemas, os negócios. Que eu nem sei se eles usaram, né? Porque não aparece. Ah, não, deve ter usado. Quem transou, né? Ela deixa uns negócios tensíssimos. Ah, uma coisa pra família brasileira brincar, né, gente? E você sabe que era emprestado, né? Depois pegamos de volta pra Globo. Olha aí. Então tá, né? É isso, ah, gente. Será que vai ter segunda temporada do Ícone? Ah, amigo, vai ter sim, com certeza. Será? E espero. Eu tô torcendo pra que tenha. Eu tô torcendo pra que os poliamores agora voltem como casais. Pra arrumar e os casais voltem como poliamores. Como poliamores. É, porque Bia mesmo falou, né? Eu, como solteira, teria passado o rolo em geral. Teria, sim. Imagina Mauro solteiro pegando os homens tudo. Ah, esse teria passado o rodo mesmo. Agora é isso, eu acho que eles podiam ter dado a chance da galera se pegar entre si. Não ficar tão dependendo de casal escolher, sabe? Eu acho que eles podiam formar novos trisais entre eles, pois tá vendo? É. Eu acho que ele tem muito poliamor e muito pouco casal, né? Esse é o problema. Sim, tanto que a pobre da Camila só teve plot lá quando foi falar que ai, Ciele, você nem... Tá falando direito comigo, Ciele, porque ela tem. Nossa, o Sassi falou assim: Ciele. Gosto muito da Camila, não sei o quê. Eu falei: quem é Camila? De repente ela apareceu no programa, pela primeira vez, no sétimo episódio. O Ciele. Ai, gente, não. Mas eles têm que tirar essa dinâmica dessa, de ficar na casa lá. Não rende, não. É. Deixa só no programa. Deixa só no programa. Ou então, pelo menos, dar um apartamento para as pessoas que não seja uma caixa de fósforo, né? Até acho a caixa de fósforo aqui, só que eles falam assim: agora vocês vão viver a rotina mesmo, não sei, como se fosse casamento às cegas, né? E eles passam o dia inteiro, um olhando pra cara do outro, ninguém trabalha, ninguém faz nada. Eu falei: que rotina é essa, meu amor? Rotina de férias. Acorda, transa. Bate uma punheta triste e. Isso, vai ali com os amigos falar do seu afeto. Faz um sushi, mal fala sobre homens. Bate uma punheta triste. E eu que eles se encontraram no bar, sendo que eles estavam morando no mesmo prédio, todo mundo. Né? E era que eles falam assim: vamos separar vocês, cada um vai pro apartamento. Ai, meu Deus, não acredito que tal tática todo, meu amor. E tipo, estão cada um no estúdio ali do lado. Eu tô esperando o plot, é igual daquele aquele reality que eu vi das Sapatão. Que Também tem isso, elas vão para apartamentos, que é tudo no mesmo prédio. Aí na reunião é revelado que rolou uma suruba do caralho, que elas iam trocando de apartamento, uma ia para apartamento da outra, não sei o quê, tipo, porra, quebrou toda a dinâmica do programa, porque elas se viam, e a parada era não se ver, né? Era trocar de esposas. E aí eu falei, porra, duvido que não rolou essas paradas nesse prédio. Quando eu vi que o apartamento era tudo igual, falei, que eles estão se comendo aí no sigilo, é sacanagem. Todo mundo comeu todo mundo. Sim, certeza. Que gostoso. Amamos. Amamos. Amamos, mas somos contra poliamor, gente. Desculpa todo mundo. Amiga, é bom pra quem gosta, né? Vocês que gostam aí, mas se vocês falarem que vocês gostam, tenham cabeça pra poder sustentar a gracinha de vocês. Eu acho narrativamente muito interessante, mas tanto as pessoas do programa quanto as que a gente de vez em quando, né, ouve relatos por aí, não estão depondo muito a favor. E amiga, é aquilo, não tô achando nenhum, imagina dois. Né? Nem praticável. Trabalheira que já tem um afeto, né, amigo? Virar agora somos todos afetos um do outro, né? Exato. A distância. É, todo mundo no panetone, como é? Panto! O Ai, caralho. Virou o novo groove no Brasil, né? Panto, né? É o novo, obrigado pelo convite, eu que adorei estar aqui. Eu que adorei estar aqui. É panto, né? E as bolsas estão cada vez menores. A minha não. Que? Mas, gente. Que baixaria. A minha bolsa de alien. Ah, tá. Pra poder carregar a mãezona. Entendi. Ah, é só pra Amanda, então. Você faz comigo? Eu vou desligar aqui, eu vou deitar na minha cama e essa música vai ficar tocando na minha cabeça. Que inferno! Ai, que inferno! Bug Brasil! Porra, meu inferno pessoal, essa música. Vou botar ela quando a gente for treinar na academia. Bota sim. Pra dar um gás. Porra! Vamos então pra comentários, então? Caos! Do nosso último podcast, edição 464, começando com Elisa Brunelli, dizendo: Olá, prezados! Façam um logado awards, eu suplico, tá? Vamos fazer. Quase morri caindo da esteira com o prêmio Eva Longoria. Não dá pra rir e correr, é muito perigoso. É verdade. Gente, em que plataforma o Edu consome podcasts? No Xvideos? Também. Olha aí. E o pior que ele me mandou, gente. O podcast é no Xvideos. E tem no YouTube, só que no YouTube é censurado, né? As partes. Que bom, né? Né? No YouTube é censurado. Nossa, e se a Mandy assistir Hans Garritz, eu também assisto. Olha aí, carregando. Condicionou. Condicionou, tá? Então, próximo comentário de Marcelo Souza dizendo: Gostei bem de Liane. Então leva pra sua casa, menino. Não sei como essa série não tá na CBS. Achei sitcom feita certinha. As drags dessa temporada de Drag Race Brasil estão entregando, hein? Mas eu tenho uma dúvida. Se você não é drag boa em todas as habilidades que o Drag Race existe, fazer roupa, cantar, dançar, ser engraçado, ter carisma, atual, você é uma drag boa na vida real, fora do programa? Acho um pouco complicado as meninas não se acharem tão boas por não terem certas habilidades que o programa existe. Tipo a Dora, que é excelente no corte e costura e zero no humor. É. Aí entra numa seara muito assim, o que é a arte drag? Né? O que é? Que aí eu não sou a pessoa que vai te responder essa pergunta. Eu tô aqui pelo entretenimento. O que é arte drag, Amanda? Pois é, não, já acabei de falar que eu não sou a pessoa que responder. Porque assim, se a gente for analisar friamente, corte e costura não é necessário para a pessoa. Exato. Porque ela vai chegar com a roupa pronta e isso. Ela vai chegar nos gigs dela com a roupa e pronto, ela não vai costurar ali na hora, na boite ou no show. Exato. Mas existe uma diferença entre arte drag em si, vida normal, e arte drag quando você tá no reality show, que exige um monte de coisa. Então a pessoa tem que ter tudo isso. Ah, mas eu não sei costurar. Mas linda, você se subjetou a isso. Tem 2, 3 episódios que você vai ter que fazer isso. Então se vira. É, agora assim, pensando se eu fosse, ah, quero ir num show de uma drag e tal, eu prefiro que seja boa de comédia do que corte, costura e, e dublagem, sei lá. Por isso que eu trouxe isso pra pauta, por quê? Porque ela tá falando, será que é uma drag que ela não é boa e tudo aqui fora, ela vai ser boa, cara? Eu particularmente, acho que se uma drag for performática, ela é boa, né? Ela se propõe a ser engraçada, ou bonita, ou fazer lip-syncs icônicos, isso aí pra mim... Tanto que assim, teve muita drag da franquia Drag Race que era só boa de roupa, que foi levada até o final só pra mostrar as roupas tudo, mas nunca ganhou. Pois é. Dificilmente uma que é só fashion queen ganha e não faz mais nada bem. Exatamente. Eu posso dar um exemplo aqui da Bianca Della Fence, por exemplo. É uma drag. Ela ganhou Drag Race? Mas ela não é uma drag. Ela ganhou Drag Race, que ótimo. Ela não é uma drag performática. Ela é engraçada e tal, não sei o quê. Mas assim, é uma drag diferente. Mas pro conteúdo que ela faz direito. Sim, faz então, bem. Então, assim, ela tem o nicho dela e pronto. É isso. É o que abrange o nicho aí. Mas tem drag no Drag Race que eu tenho a menor vontade de ver nada com ela baseado no programa. Pode ser que ela saia e entregue mais. Como eu falei da Naja, por exemplo, que pra mim meio que foi qualquer coisa no programa, tirando. A performance icônica da música, mas aqui fora ela tem entregado mais, assim, em programas que eu vejo de entrevista, em Reels e etc, eu acho ela mais engraçada. Eu lembro de Genesis. Como visto no livro de Genesis. Genesis? Humanice? Eu amo muito. Próximo comentário aqui de Mari Barbosa, nosso jurídico. Oi, lindos! Eu amei esse prêmio aleatório. Teve um feriadinho e consegui, entre aspas, me adiantar e assistir algumas coisas da pauta. E que arrependimento! Liane, fiquei só no piloto mesmo. Gosto da atriz grandona também. Adorava The Exes. Mas nessa, o que mais me incomodou foi o sotaque. Horrível. Que isso, menino? Tão natural. O filme de romance, achei qualquer coisa. Realmente, o ator tá na vibe doente. E concordei com um comentário da minha conterrânea Dani. Que pais são esses que nunca ligam pra filha? E a história da menina, podia ter dado mais foco pra ela. E que povo feio. Drag Race, a Melody tá difícil, viu? O lip sync foi icônico. Ia comentar do Snatch, mas vou aguardar o próximo logadinho. Falamos tão bem da Melody. É isso. Qualquer não gostou, manda um pantonete pra gente. Espero ter ajudado. Que inferno, você não vai parar com isso nunca mais. Ai, ai. Próximo comentário de Agro Linhares, né? O Agro é pop. O Agro é pop. Dizendo, oi gente, perdi tudo com o Sasser falando que o moço ia espumar o leite. As baixarias que a gente fala nesse programa são coisas inacreditáveis. Ri alto no trabalho. Da pauta só vi o quarteto e saí do cinema achando esse filme ok, nada demais e com muita coisa estranha. Mas, como é apenas mais uma realidade paralela, aceito que o Senhor Fantástico tenha um intelecto igual ao do Tocha, que nos outros filmes era um otário fanfarrão. Não sei se verei mais nada da pauta, a menos que descolem o nome do podcast dos transudos. Esse eu veria. Beijos onde o sol não bate. Tchau. Olha aí, Sassi, solta o nome do podcast dos transudos, pô. É, gente, é Fuckcast. F-U F-C-K Cast. Bem direto, né? Sutil, né? Fuckcast. Fuckcast. Achei surpreso, né, quando começou a rolar as coisas. Sassi, do nada eu vou ver aqui o Fuckcast. O que que acontece? Nossa, ele tá acontecendo. É minha irmã. Tinha que ter um disclaimer, né? É minha irmã. É minha irmã. Próximo comentário de Luciano Loureiro, nosso rei das malhações, aí malhando 5 da manhã. Uma loucura. Jesus. Dizendo: mais um programinha delícia. Só vi Drag Race e mais ou menos o quarteto. Vocês vão falar sobre a Hora do Mal e a belíssima Gladys? Cheiro. Como eu falei, amigo, a Hora do Mal, deixar mais um tempinho para as pessoas verem. Quando sair no digital, né, também conhecido como Torrent, aí a gente fala. Que aí como é que viu isso, mais ou menos o quarteto? Ah, com um olho aberto e um fechado. Será que foi tipo review? Pode ser. Ou viu aquele scan, né, que o pessoal lá do grupo tá vendo. Eric lançando tendência, né? Próximo comentário de Dan Leite, tá com a gente aqui sempre dizendo: olá, logado! Estou me sentindo a própria Amanda. Incrédulo. Menino, não falando do final de Pecados. Ô, oh, gente, oh, eu tô pronto. Que pena. Semana que vem a gente fala sem falta. Semana que vem vai abrir o programa. Vou destacar uma fala aqui, icônica, hein? Que é o Ivan falando assim: não se mete, Lívia. Aí ela fala assim: você me meteu. Sim. Depois a gente é que fala baixaria. Pois é. Ai, gente, é isso. Semana que vem a gente fala do Pecados Inconfessáveis. Eu e o Leócio terminamos essa delícia. Então, semana que vem a gente fala. Esqueci. Vale a pena ver o último episódio? Não, vale a pena ver o penúltimo episódio. É horrível o último. Ah. É, o penúltimo. Tá. Cadê? Séries espanholas sempre entregando. Ah, tá. Homem de Peruca, Sequestro, Demi Lovato. Séries espanholas sempre entregando. Não vi mais nada da pauta, porque não sou Sofia. Porque não? Fico confuso isso aqui agora. E amiga, vamos fazer uma. Não vi mais nada da pauta, porque não. Não vi mais nada da pauta, porque não sou Sofia Carson, que pode tirar um ano sabático para estudar poesia. KKKKKKKK, beijos. Próximo comentário de Selmara Trindade, dizendo: logadinho salvando minha segunda. Sempre ouço na segunda para dar um gás na semana. Boa. Amiga, espero que dê muito. Espero mesmo, tá? E vi apenas Meu Sono em Oxford. Quer dizer, meu ano. Não odiei o filme, porém é o mais fraco da diva Sofia. Vocês mencionaram que vai ter o Masterchef Celebridades. Acabei de ver o elenco. Só faltou a Gretchen. Aí talvez ela quebrasse o recorde por deixar mais um reality. Eu amo. Cara, mas aí pra ter a Gretchen, teria que ter a Luana Piovani também. Porra! Aí ia ficar maneiro. Aí ia ficar interessante. Mas é porque só podem trazer uma celebridade por vez da Europa, né? Ah, tá. Desculpa. Que nessa temporada tem a Marcia Goldschmidt. Também é de menina, mas ela, Europa. Você viu que ela vai ir pro Melhor da Tarde, né? Mas ela vai ser Zoom. Ah, é? Uhum. Remoto, trabalha remoto. Vou fazer pelo Zoom. Porque tem aqui o grande elenco do Masterchef Celebridades, né? E vai fazer pelo Zoom também? Não, esse vai ser. Imagina fazer com o BDAD. Vai ser que vai ter o Dodô do Pixote, né? Dodô do Pixote, Gilmelândia, eu não sabia nem que tava vindo. Ela vai fazer uma maionese? É o mínimo que eu espero que ela faça maionese. Vai ter que fazer. Ninguém toca nessa maionese. Eu amo. Aí vai ter o Hugo Alves, da dupla Hugo e Thiago. Quê? E vai ter o Thiago, da dupla Hugo e Thiago. Esse Thiago, inclusive, ele participou da Fazenda, e o grande plot dele é porque ele tinha feito cirurgia de aumento peniano. Mas, gente... Não, mas é o Hugo, não é, que vai fazer? E o Thiago. Ah, os dois? Os dois. Que aí paga um cachê só, né, amiga? É, paga num comboio, né, paga. Aí vai ter John Drops, né, também. Aí, John, que é John Drops? John Drops é influencer. Ah. Influencer. Aí vamos ter Juliane Trevisol, né. Não vai ter. Eu não sei quem é Juliane Trevisol. Juliane Trevisol, atriz da Record. Foi pra Record, né? Vamos ter Leonardo Midiorin. Conheço, né? Famoso. Grande Zé Vinho, de Anitta. Né? Exatamente. Vamos ter Luciano Zafir, que dizem que é ator ainda. Pai da Sasha. Pai da Sasha. Márcia Goldschmidt, né? Que já falamos aí também. Zoom. Temos a Malheim Mag, né? A treta. Malheim Mag, a atleta. Uhum. Salto com vara. É, salto com vara. Que isso, hein? Vamos ter Raquel Sherazade. De novo. Estava sumida, né? De novo. Mais uma ex-fazenda. E Valesca Popozuda. Ó. Meu Deus. A diva que você quer copiar. A da única que eu sei que cozinha é Valesca, que sei que sabe cozinhar. Agora o resto, não sei. Olha aí. Vai cozinhar um pantonete. Pantonete. Próximo comentário aqui de Sofires. Olá, galera. Olá. Olá. Oiê. Vi Quarteto Fantástico e gostei de como trabalharam a Sul. Porque nos anos 90, a mulher invisível só servia para aparecer pelada. Sobre Drag Race, eu acho que o top 2 vai ser Rupi e Melina. Porque até agora são as que entregam bastante. A Dora tem looks, né? Bom. A Dakota cantou. Suzy, Brasil, bora constranger a Bruna Braga. E eu ri. Não acho que arrasta a Desirê, já que a Melody foi de papelão de Wakanda num episódio e deram safe pra ela, né? Quem é arrastada? Um beijo, amado. Olha aí, fica essa semana. Essa semana a Dakota imitou Erika Hilton, ficou... Eu amei, que deu muito esses Night Game dela. Muito bom. Ai, meu Deus do céu. Erika Hilton na feira, né? Na feira. Muito foda. Comprando os legumes plantados pelo bota aí, esse vídeo é muito foda. Próximo comentário de Dani Araújo dizendo: oiê, amei o programa. Oi. Da pauta, só vi mesmo o ano em Oxford. No começo, tava até ótimo, até o homem cair doente. Depois foi tudo ladeira abaixo, virou uma chatice sem fim. E meu Deus, quanta gente feia, aquele amigo gay. Com cara de estragado, enfim. Uma bela bosta. E a guria passa um ano fora e a mãe só liga uma vez e nem quer saber por que a guria vai ficar. Ri horrores com pecados inconfessáveis. Deu até vontade de ver. Amanda, assista Resgarrits. Rapaz, vocês estão empenhados mesmo. Vocês, ao contrário dos filmes, prometem e entregam tudo. Olha aí. Contrata a gente, James Gunn. É isso. Próximo comentário de OEA, né? OEA fez um comentário singelo dessa semana. Ele disse: eu tava ouvindo e acabei tirando uma sonequinha. Perdi a parte do prêmio. Zanon, né? A minha voz que dá sono. Calmante. Perdi a parte entre o prêmio Eva Longoria de Pequena Mulher, Grande Impacto, e o Ozempic que dá caganeira. Putz. Mas concordo com o Sasser. Eu iniciei a academia pelo meu joelho e continuo porque eu pago. É isso aí. Sasser já tá na segunda semana seguida, hein? Que isso, hein? É isso! Sasser de calcinha. Tudo bem. Treino é isso! Ele saindo treinar de calcinha, gente. Toda tochada. Ai, que ódio de vocês. Próximo comentário de Gabi Fernandes, tá com a gente aqui toda semana, dizendo: excelente episódio. Não vi nada da pauta além de Drag Race. Confesso que não concordo com as avaliações dos jurados. Os comentários de vocês fazem o programa ficar melhor. Beijos, boa semana. Amanda, assiste Rensga. Oh, meu Deus, tô me sentindo pressionado. Estou iniciando a segunda temporada ainda, mas já recomendo. Várias carinhas apaixonadas. Vou ver. Olha aí. E o último comentário aqui, né? Jorge Albuquerque, uma grande vagabunda das redes sociais, dizendo: a falta de séries é tão grande que agora o logado é podcast de filme. Mas a gente sempre fomos. Muito tempo que é. Sempre fomos, pô. Sai fora. Não entendi. Que agora é podcast de filmes. Enfim, gostamos de vocês falando de Turo. E vamos falar de Turo. Assim, gente, como eu disse, deixem seus comentários no site, no Spotify, né? Onde você achar melhor. Mas senti falta, porque essa semana tivemos aí poucos comentários. Achei. Achei que foram poucos, entendeu? Não é assim, gente. E eu tava acostumado com mais comentários. Então, por favor, melhorem. É só o que eu peço pra vocês. E a gente nem tá gravando assim. Ah, deu tempo de vocês comentarem. Exatamente. E ó, pra vocês, ó. Melhorem. Melhorem. Pra vocês, o que tá fazendo? Todos os supérfluos, todas as raízes. Vou comprar a mandioca. Vou comprar também todas as frutas e legumes que nós temos, que são feitas pelas pessoas, os trabalhadores do MST, que carregam nas mãos a alimentação desse país. Vou comprar também o pastel de queijo e o caldo de cana, que é muito precioso dentro da nossa cultura brasileira. Que ódio. Ai, gente, ela tem que entrar no Drag Race. Ela vai entregar tanto no Drag Race, ela sai na primeira semana. Ah, tá ótimo, vai ser ótimo esse episódio que ela vai entregar. Vai ser ótimo esse episódio, eu amo. Eu que amei estar aqui, é isso que ela vai falar. Ai, que maravilhoso, que maravilhoso. Ai. Mas é isso, gente, então deixe seus comentários, é o nosso sarário, é o nosso alimento, né? Sim. 1h10 nesse momento, tá? Da sexta-feira, então... Muito importante você deixar aí seus comentários pra gente, tá bom? Então vamos para merchans e despedidas, começando com ele, Márcio Zanon. Gente, me segue lá nas redes, arroba com Zanon, Twitter, Instagram, Blue Sky, TikTok, e os vídeos no YouTube lá, tá saindo toda semana. Tô fazendo perfeito. Direitinho. Márcio perfeito! Zanon. Tô fazendo lá meu diário de escrita e tão indo aí, né? Passei já a quantidade de palavras que eu fiz no meu primeiro livro. É, os fãs do Sonatina estão já prevendo tijolão. George Martin tá como se tremendo, né? Ele vai dar uma de Stephen King, adoro. Mas é isso, aí na revisão eu corto metade do livro, né? É o maioral mesmo. Mas é isso, gente. Segue lá, comenta, compartilha, curte. Engaja aí. Eles que amam um pantunete. Ah, eu amo. E você, Amandinha, mexendo em despedidas? Estamos aí, Mandy Aguiar. Eu estou tentando me incluir no TikTok novamente. A minha senha desaparecida. Mas no Instagram e no Blue Sky, tô lá sempre fazendo vários comentários, principalmente sobre Fluminense e coisas que me emputecem no meu dia a dia. E é isso. Arrasou! E você, Leozinho? Olha, bichinho, depois do Pantoneto que fizemos lá no SEB, né? De episódio de Nordestino. A gente vai ter a segunda parte do programa com muita pamonha, com queijo, sem queijo. Sassi amou o caso, né, que teve. Teve também muita masturbação cis, né? O povo diz que é perfeitamente normal. E bate-volta da atacante sem bola. Olha, Brito. É. E aí já fica também um aviso para vocês, depois desse set teremos um episódio especialíssimo com as irmãs Barbieri. Olha aí! Olha aí, para a alegria geral da nação. Camis fazendo seu sotaque português também, para as pessoas, né, se deliciarem. Todos a nossa portuguesa, né? Exato, a ler, revelando o esporte da família, tá uma loucura. Eu amo. Camis. E aí, lê a Nossa Senhora Jovem Nerd. É isso. E Leoz é quem? Azaghal? Eu sou o Jovem Nerd, Cisne Azaghal nesse programa. Olha aí. Adoro. Mas ele falando para as pessoas procurar xereca. Quê? É. Não, ele tá full Azaghal nesse episódio. Isso é uma coisa que eu diria. Mas é isso, né? Você teve uma fala bem Azaghal no Sérgio que a gente fez, sabia? Tive. Que você xinga a pessoa até não poder mais, acho que a menina da pamonha. Aí no fim ela fala assim. Ai, amo logado, não sei o quê. Aí a Amanda fala assim, sua fã, Sassi. Aí você fala assim, mas se ela é minha fã, ela já me conhece, já sabe o que esperar. Ai, é verdade, isso é uma coisa que a Azaghal diria. Sim. Ai, eu amo. Mas é isso, né, grupo, gente? Você é a que mais parece o Azaghal, né? Beijo meus fãs. A mais azagônica. Ai, é. Labubônica. E você é mais da bubônica, né? Aliás, Márcio Zanon também já tá. Também gosta do Fabão também, porque ele é completamente maluco. Eu acho que o Zanon é a mais da bubônica de nós, Fábio. Ai, amiga, você não acredita que eu vi um labubu? Eu quase dei uma comprada nele, achei tão bonitinho. Olha aí. Olha. Já a Amanda é mais moranga do amor, nossa. Já vocês acham que adultos que usam chupeta é o novo bebê reborn? Que porra é? Acho que você não viu também? É, gente, isso aí tá preocupante, sabia? É a qualquer luz do momento, chupeta. Acho que eles precisam procurar tratamento. Ele tá fazendo uma chupeta aqui. Ah, é sempre bom. Mas a chupeta voltou com tudo, gente. É. Chupeta no câncer? Que? Chupeta no câncer. Ah, mas uma chupetinha é sempre bom, né? Olha aí. Não nega ninguém. É, junto com um copo d'água. Uhum. E uma foto, né? Uhum. Vitória do bem. Ai, vamos embora, gente. Vamos. Então, é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima. E tchau. Digue, digue, digue. Ao Pantunete. Digue, digue, digue. Bug, Brasil. Brasil. Pega o Pantunete na sua casa. Chote, eu tô chote. Get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. But your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? To when we felt like this was forever. Can I